convidado, eu vou dizer, um dos maiores convidados que passaram. O cara é sensacional. Eu acho que é uma das maiores, um dos maiores convidados que passaram por esse programa durante os 16 anos. Ah, eu também acho. É ou não é, senhores? Boa noite a todos. É o tipo do convidado, cara. Aí, a gente comentando aqui na rádio que você vinha, emocionou todo mundo, cara. Cara, o pessoal te adora aqui. Vou chorar aqui na rádio. Um programa que só tem homem, se eu chorar aqui, meu amigo, tá eu tô perdido. Não, eu pedi pro Vilela, eu pedi pro Vilela, que é o nosso... O rapaz é a nossa menina, né? Social. Sociais, né? Eu falei, tira uma foto aí, Vilela. Ele tirou uma foto aí enquanto eu tava conversando com o Pedro. Sabe quando o cara tá com a boca torta, assim, ó? Ô, Vilela, você tem que apertar um monte de foto, velho. Fale quem é o nosso convidado, mano, por favor. Ó, Domênico Gato. Esse cara, eu vou falar o primeiro nome, é Pedro. Sim, já falou. Já começa falou. A imaginar. Aí o pessoal ouviu a voz dele e falou, será que é, não é? Falaram, é o Agostinho. É, mataram, velho. Aí que tá, velho. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, aqui. Nossa senhora. Essa família é muito bonita. Muito bom. Legal, que prazer ter. Vai ter promoção aqui pro show dele, hein? Deste garbor. Promoção hoje no Frei Caneca. Vamos conversar sobre a peça que vai ter. Eu já vou avisar que todo mundo que chegar lá hoje, às 9 horas no Frei Caneca. Hoje tem peça com ele? É, hoje. Hoje, ô, todo mundo que chegar. Hoje, por isso que eu vou sair um pouquinho antes, não me levem a mal. Então vamos conversar, Pedro. Todo mundo que chegar lá hoje e falar que tava no estádio. Não, mas eu vou sair daqui uma hora e meia. Fica em paz. Então beleza. Todo mundo que chegar hoje e falar que tava no estádio, paga meia entrada só, viu? É isso mesmo, Pedro? É. Mandaram falar isso. Mandaram falar. Paga meia. Paga meia quem estiver ouvindo agora. É só chegar lá e falar. A gente acredita na palavra das pessoas. De coração. Com certeza. Teatro é muito caro, gente. Nós temos que aprender a fazer um Brasil para todo mundo. Legal. Se pudesse fazer um teatro barato, pudesse todo mundo ver. Mas os custos dos teatros, o aluguel, o shopping, essas coisas... Aonde que é o teatro, a peça hoje, ou é naquele Pedro? Frei Caneca, um Frei bairro Caneca. Muito... É pertinho daqui. Pertinho do ladinho. Dá pra explicar que é no teatro de cima, porque tem dois. Tem dois, lá. É no de cima, o grandão. Qual é o maior? Qual o nome da peça, Pedro? O Homem Primitivo. O Homem Primitivo. Você faz com quantas pessoas? Sozinho? Sou eu e minha esposa, a Graziella Moreira. Só os dois? Só nós dois. O tempo dois. Todo? O tempo todo. Dura quanto o espetáculo? Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta. Que é mais ou menos isso, né? É, uma hora e quarenta. Que legal. Pedro Cardoso. Vou falar do Você é Oda. É mesmo. É esse mesmo. Cara. Eu falei isso aqui, todo mundo. Oda. Todo mundo esse é fã dele. Esse cara é monstro. Todo mundo é fã dele. E olha, pra um cara ser unanimidade aqui é difícil. Porra, cara, é verdade, é verdade. Nunca ouvi isso aqui, cara. Vamos ver quando o assunto for futebol se eu vou continuar sendo uma unanimidade. Isso aqui é o de menos. Vamos ver. Isso é normal, velho. Então, o programa começou um minuto, dois antes, por quê? Não sei. Porque nós temos uma lenda hoje aqui. Eu agilizei. Não, e outra lenda que faz aniversário hoje que é você, né? Hoje é seu aniversário também. Isso perto da vinda do Pedro Cardoso, que é um... Hoje é aniversário. Parabéns, Domenico. Hoje é aniversário de dois palmeirenses fanáticos, dois loucos, psicopatas e caras com coração gigante. Hoje é aniversário de Domênico Gato. Soletre Domênico. Domênico Gato e o Bola do Pânico. Bola, grande bola. Parabéns pro Bola também. Parabéns, gostosa, hoje é seu dia. Sai pra lá, eu falo de novo. É aniversário de Messi e Riquelme, só craque hoje. Tá bem? Só craque. Você viu? Só, Pedro? É? Eu vi que o Messi não jogou nada hoje lá. Não jogou? Não jogou? Não, disse que não jogou bem. É aniversário dele, tá perdoado. Foi mal no treino hoje. Foi mal no treino, pode. Tá bom, ô, seu Bento, tudo bem? Ô, seu Bento. Tranquilo, boa tarde. Ô, seu Bento, que prazer ter o senhor aqui. Parabéns, viu, Dodô? Muito obrigado, seu Bento. Parabéns. Muito obrigado. Que honra, hein, seu Bento. Eu já, como eu disse pra todos, já estou no segundo tempo. Imaginei virar do interior. Mas não sou eu, com muitos que estão aqui. Mancheta hoje. Eu, RG número 2, Benjamin, Bach e Sombra, estamos tudo no segundo tempo. Vocês não. Por isso que o Sombra está fazendo. Vocês estão no primeiro ainda. Estou no intervalo. Mas vocês estão quase já no intervalo. No intervalo. Por isso, de novo, por isso que vai entrar essa promoção da categoria de base. Que acho que já estão preparando. Já estão preparando pra nós ir embora. É. Ô, Domênico, e eu tenho... engraçado que eu... 31, mano. A promoção da categoria de base é... Mas é que tá. Não sei, não. Isso é igual o Menudo, os caras estão preparando os novos pra gente vazar, cara. Eu tenho 31, você falou, né? É. Eu calculo assim, Pedro, não sei se você concorda comigo. Qual é a expectativa de vida do brasileiro hoje? Nenhuma. Hoje, nenhuma. Na verdade, isso depende das eleições de 2018. Isso é verdade. Eu não tenho nada a ver com essa porra. Não, 2018. O Pedro foi bem agora. Foi ótimo. Rápido, foi ótimo. É o mais sincero. Mas a expectativa é o quê? 75? 70, é isso? 70, 80. 70, 80? Então aumentado. Qual foi 75? Pode. Metade de 75 andar. Hã? Metade de 75. Fugiram da escola? 22, mano. Não. 22. É nóis. É 37,5. 37,5. Então essa, dali, 37 pra metade, já passou do o segundo tempo. Ué. É. Mas depois que inventaram o azul, dá pra viver melhor. No final do primeiro tempo. E eu já tô nos pênaltis pós-prorrogação. Tá na prorrogação, é verdade. Depois, depois, vamos começar com esse troço aqui. Quem? Corinthians. Coringão, mano, vamos lá, Bento. Vamos lá que já, o bagulho é louco. Eu já tô feliz que o Pedro já ficou na dele. Não é. É, não é Coringão. Graças a Deus, não é. Ele é carioca, velho. Então, não, eu tenho um time no Rio, eu tenho um time em São Paulo, que a minha mulher é paulista. E aí eu adotei o time dela aqui. Qual que é? Posso falar? Pode. Quando chegar a manchete, você fala. Cuidado. Não é o Corinthians. Não, já chegou a manchete, não. Se não for o Corinthians, não fala. Não é o Corinthians. Então, isso é um bom handicap. Não sou corintiano. Boa, Pedro. Beleza. Tá bem, você não tá perdendo nada, é isso mesmo. Tá perdendo o seu botico, rapaz. É maior time do mundo. Maior time do planeta, mano. Vamos falar do maior time do planeta, Ben. Vamos lá. É nóis. Vamos lá. O Dentinho, né, que tá quase chegando. É, o Dentinho, ele viajou, não viajou? Acho que foi lá pra Ucrânia trocar uma ideia com os caras ali. E também quem tá aparecendo na semana que vem é o Paulinho. Sim. Paulinho que não fica no Tottenham lá, vai dar um Vai vir pra cá pro Corinthians? Vai vir no Tottenham. E aí, mano? Ele já tava aí. Ô, Domênico, quando o Dentinho apareceu a primeira vez ali, que ele tava assistindo o treino junto com o pessoal ali, certo. O Paulinho também tava aí. Inclusive, eu até perguntei pro Roberto, o presidente do Corinthians, eu falei, e aí, o Dentinho aí, tão especulando o nome dele aí, ele tá junto aqui com a equipe aí no CT. Falei, mas o Paulinho também tá lá. Falei, o Paulinho interessa? Certo. Ele falou, se eu dissesse que não interessasse, se não interessar o jogador, eu estaria mentindo. Foi certo. O termo que ele utilizou. Ou se eu disser que o Paulinho não interessa, falou, eu estaria mentindo. Só que o Paulinho é um cara extremamente caro, Domênico Gato. Sim. O cara tá jogando futebol inglês, mano. O cara não vai querer sair de lá, tá certo? Pra ganhar talvez aí um dinheiro abaixo do que ele ganha lá pra jogar aqui no Brasil. É um cara, Benjamin, que hoje, sinceramente, eu não traria. O Corinthians com essa dificuldade financeira que tem, tá certo? O Tottenham já falou que não empresta o jogador, só vende em definitivo. E com o alto salário que o cara tem... É inviável não pro Corinthians, mas pra qualquer clube brasileiro. Baita jogador, o Paulinho é viagem. Quanto seria, mano? Hoje, Domênico, ganhando em Libra, o cara ganha mais de 1 milhão fácil. É fácil. Fácil. Mas mano, ele não tá indo pro Watford, que é o time que acabou de subir esse ano da Série B inglesa pra primeira, e o Tottenham teria um certo acordo, um bom relacionamento com esse time, e reforçaria o Watford. Portugal, pode ser. Eu não vou falar que sim nem que não, pode ser. Mas eu acho que o Paulinho aí, por ter vestido a camisa do Corinthians, da seleção brasileira, eu acho que jogar num time que tá subindo, um aspirante de Série A do futebol inglês, eu acho que ele não irá. Eu acho que pra ele isso daí é ruim. Pra continuidade, pra continuidade da carreira dele, isso é péssimo. O que seria bom pra ele? Olha, Portugal, voltar pro Brasil e voltar a jogar bola. Porque o Paulinho hoje, ele é um cara que é um grande ponto de interrogação. O Paulinho, ele não vem mais sendo convocado. O momento do Paulinho é péssimo. Ele, quando é banco no Tottenham, ele tem que dar graças a Deus, porque muitas vezes ele não é nem relacionado para as partidas ali do futebol inglês. Então, o Paulinho hoje, cara, é um grande ponto de interrogação. Talvez se ele fosse, por exemplo, para um clube grande europeu e fizesse uma bela campanha, pudesse ser lembrado novamente, ok. Mas não é o caso. Porque que clube grande europeu hoje vai fazer uma proposta para o Paulinho? Que não consegue nem ser reserva do Tottenham. Então, eu acho que a grande alternativa para o Paulinho, se ele conseguir viabilizar isso daí... É voltar pro futebol brasileiro e voltar a atuar em alto nível. Não, fala a verdade, voltar pro Corinthians, que nós é Corinthians, mano. E aqui eu sou Corinthians, velho. Fala a verdade. Paulinho foi um jogador que marcou a história, cara. Mas precisa ver de fato aí quanto que ele quer ganhar. Se ele vai voltar com tesão de jogar bola. O Corinthians tá acertando mesmo, é o René Júnior, né? René Júnior. Vamos pra realidade primeiro, depois agora a gente vai. Paulinho pra René não é mau jogador, né? Não, viu, Benjamin? René Júnior não é mau jogador, não. Eu sei, não, mas foi disputado pro Real Madrid. A realidade é René Júnior hoje, Rildo. Então, mas, Benja, o Corinthians ele tá com uma dificuldade jogou no financeira. Ele passou pelo Santos. Ele não jogou no Santos, ele passou por lá. O Corinthians tá com uma dificuldade financeira imensa e eu acho que tem que se adequar à realidade, cara. Eu também queria andar de Ferrari, não posso. Ué. Bom, mas vamos acelerar as manchetes com o Pedro Cardoso. Lógico. Vamos ao Palmeiras. Ah, nós. Você ficar falando muito do Corinthians me parece uma coisa um pouco sem sentido. Sem sentido. Esse Pedro é o que dá audiência. Não queria falar nada, mas é o que dá audiência. Ô, Pedro, é palmeirense? Tá louco? Não, não sou palmeirense também, não. Acho não. Ai, que triste, viu? Opa! Ele tá com o jeito que é São Paulino. Tá na cara. Não, santista. Também não sou São Paulino. Ih, rapaz! Mas então você não for santista, você é portuguesa? Qual é o melhor time paulista? flamenguista dos últimos anos. Portuguesista. Tanto. Santos é meu time do coração. Vocês respeitam o Pedro Cardoso, entendeu? De 2009 pra cá só dá Corinthians. O cara é rei, eu sou rei também, é Santos. Dois reis. Respeita o Santos. Puxa vida, eu achava ele tão bom ator. Mas ganhou um problema, hein? Que tristeza, hein? O que foi, senhor? Ganhou de última hora pro clássico de domingo. Ganhamos um problema? Qual o problema, senhor? Alexandre tá fora. Por quê? Contratura muscular, uma coisa assim. Ih, rapaz. Mas vamos jogar contra o... Falei que essa reza não ia dar certo. Não, mas peraí. Ele estava machucado antes da reza, viu? Ele saiu ontem à tarde do treino. Reza. A reza foi depois. Não vem não, AGP. É, é que tinha que reforçar a reza, vó. Não, não tem nada. A reza tá certa. Mas, reforça, ó, a reza. Gabriel Jesus. Calma. Tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Gabriel Jesus tá aí. Verdade, quem sabe ele não joga. Mas ele treinou hoje com o Zé Roberto, viu? Mas o Alexandre não jogava no Flamengo, gente? Jogava. Até ontem. Foi pro Palmeiras. A gente dorme, acorda, até ontem o cara tá no outro time, rapaz. Não é, o Flamengo não quis mais ele. Liberou. Quer dizer, o Luxemburgo não queria, né? Mas o Luxemburgo já não tá mais no Flamengo. Esse é o futebol. Mas isso aí não é verdade. A dupla de ataque agora do teu time é Sheik e Guerreiro. É, o Guerreiro tá lá, viu? É. Eu posso dizer que eu não tô no Flamengo de corpo presente. Eu continuo no Flamengo, eu sou flamenguista. Eu sou flamenguista. Eu também sou. Você prefere o Flamengo. Eu fui mandar embora lá por um outro espaço. Vai, fala do Palmeiras também. Que aí. As pessoas cortam o Palmeiras aqui. Corta, viu? O Palmeiras. Não pode cortar o Palmeiras. Vamos lá. E aí? Acabou, é isso. Só isso? Pô, será que pro convidado, só isso, né? Mas... Então não. Tá, por isso tudo bem. Então tá bom. Vamos dar sequência então. Antes de dar sequência no negócio aqui, o Benjamin. Deixa eu ver aqui o que ele vai falar aqui. Vamos falar aqui, Benjamin, de Pirelli. Vamos lá. Olha só, amigão. Eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, a Pirelli tá com uma promoção imperdível, a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. Você não ouviu errado, não. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. Se você comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. São descontos imperdíveis. Então, amigão, chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro. É só procurar um revendedor Pirelli e aproveite. Consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. E olha, mandar um abraço especial pra galera da Pirelli aí, mandar um beijo pra Juliana Vicente, a Bianca Pires, um abração pro Leandro Capanema, o Vicente Marino, o Mariano Pérez, o Marco Tronchetti e toda a galera da Pirelli. Promoção número 1, Pirelli! É isso mesmo, promoção número 1, Pirelli. Esse é o Estádio 97, pela Energia 97, em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br e também BV Financeira, né? Pensando em trocar de carro, então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas e na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Nome de Epocler, seu fígado reclamou, com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Em nome de Eliar, muito além da partida de consórcio Honda, todo ouvinte que ligar aqui dizendo assim, ó, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné, hein? E é ser construindo com valor, seu Bento. E agora vamos a quem? São Paulo. São Paulo. Are you ready, São Paulo? Color conta com o retorno aí do Rogério Ceni, hein? Confirmar, né? Voltou a treinar. Aí voltou, Ceni. Que alegria, hein? Vai na Palmeira. É, então. Deve jogar o clássico. Ele que a gente sabe que gosta de participar muito, né, Regê? Não gosta de ficar fora. O homem sair é porque a coisa... É que tá mal mesmo. Ele não pode só tomar friagem, que tá frio. Vai ficar se cuidando lá. Ainda o Osório ainda não definiu o time Osório. Que enfrenta o Palmeira. Vai decidir isso aí mais no final de semana. E pra falar a verdade, o Osório que mexeu errado também, né? A gente tem que dar pau no cara também, pra falar a verdade. Beto, só uma coisa aqui, já que eu não tá o sombra nem o voto aqui, eu vou falar rapidamente. Antes que RG... você é São Paulino, né? Não, antes que a RG fale que eu tô fazendo aqui o Capitão Nascimento, qualquer outra merda aí. É, ele treinou com o Luiz Fabiano na frente, viu? Luiz Fabiano? É, então pode ser que o Luiz Fabiano... Vai pro Fabiano... jogo? Eu acho que sim, ele treinou. Então pode ser que o Luiz Fabiano jogue aí. Eu não sei se vai jogar. O Pato tá suspenso ou não? Não. Pato tá sob suspeito. É, não, então, vai jogar os dois aí. É, eu acho que tem grande chance o São Paulo ganhar lá. Tá numa fase melhor, você não acha, não? Acho que não. Tá bom, enfim, eu acho que sim. E agora o São Paulo não pode ficar pra trás, não, hein? Tem que ir pro ataque, tem que ir juntinho, tem que ir pra frente. É isso aí. Pedro Cardoso do Interesse, aqui é o Dodô do Pichote, uma banda de pagode. Uma banda muito famosa que tem aqui de pagode. Ele tá assustado. Você não gosta de pagode, falar, não? Eu tô comigo. Entendeu? Você não gosta de pagode. Ó, eu vou te falar, tem um show. É. Tem um show hoje lá em Itaquera, se quiser ir, no Pichote. Tô carioca, cara. Itaquera pra mim, sabe qual é mais que Uruguai. Sabe qual que é o ingresso pra entrar no meu show? Quanto? Chinelo. Chegou de chinelo pra entrar. Chinelo? Tá bem, depois da peça eu vou lá. Tá bom, obrigado. Vamos ao Santos. Bom, agora vamos ao time do nosso isso, Pedro. Vamos ao nosso time. Ao nosso. É, Paulo César Ganso, ainda tá no meu time? Não. Não, não, não, não tá não, mais? Não. É, gente. Pede um F5 aí, Pedro. Pelo amor de Deus. Aí você dormiu muito, hein, Pedro? Pede um F5. Neymar ainda tá lá? Não. Também não. É, meu Deus. Cadê meu time, gente? RG. Pelé? Também não. Pelé não tá mais lá, não? Robinho também não? Robinho tá. Por enquanto. Mas acho que não volta da Copa América. É, falar em caras que não estão lá, o Santos tá atrás. Volantes, porque não tem mais, RG. Acabou, né? O Valência e o Alisson machucados, não tem mais volante, é maravilha. O Alisson tá retornando. Tá, mas vai demorar um pouco, sim, né? Demora mais, demora um pouco. Demora um pouquinho, então o Santos pode ser a caça de algum volante aí pra tentar jogar, repor aí no meio campo. Paulo César Ganso. Não, Paulo Henrique. Você queria o Paulo Solente. Henrique? Ganso. Não é Paulo César, eu Paulo Henrique. Dele. Ele não, ainda joga bola, ele? Ganso? Não. Ele tenta. Desde que saiu do Santos, ele não jogou mais. Ele jogou eu no vi nosso jogar time. Muita bike no Santos, tudo vai bem, né? É, sai de lá. A molecada joga, né? É igual no Flamengo também. Mas o... times que tratam com carinho seus jogadores. Mas acho que o assunto mais relevante hoje do Santos foi aí os noticiários que dão conta de que o futebol é muito louco, né, cara? Você pergunta para um moleque que começa a jogar bola no profissional, ele diz que quer ir para a Europa. Aí hoje nós temos o Lucas Lima, que não quer sair, segundo o que dizem, né? Não quer sair. Quer continuar porque entende que pode ser melhor valorizado, enfim. Se isso se confirmar, ótimo, excepcional, beleza, maravilhoso, vai ficar aí até o final do ano, acho um baita jogador, vai ser muito legal. Mas que é curioso é, porque, porra, todo mundo quer ir, o cara quer ficar, no mínimo, engraçado. Mas você, Pedrão, você curte, você vai no estádio, como é que é? Ou é a distância a coisa? Não, eu adoro futebol, inclusive joguei no Flamengo quando era garoto, tinha possibilidade, aí o Zico passou na minha frente e eu perdi a vaga pro... Você perdeu pro Zico? Perdi a vaga pro Zico. Aí é sacanagem, pô, você vê que a sacanagem do futebol já é desde o teu tempo. É, né? Era pra ser eu ali, mas enfim, tive que aceitar. Na verdade ele é um pouquinho mais velho, que eu tô brincando, mas é que o Zico é a razão de eu ser Flamengo, como toda geração que... Outro dia eu fui no programa do Jô Soares e encontrei lá meus amigos, o Rivelino. Tudo pra vocês, eu quase desmaiei, eu tive um faniquito do caramba, porque o Rivelino é o cara que jogou a Copa de 70, eu tinha 10 anos. E eu abracei ele e falei, pô, cara, eu sou de um tempo em que o jogador de futebol formava o caráter do garoto. Quer dizer, um cara como o Rivelino, como o Zico, eram exemplos para além da competência técnica e futebolística dos caras. Era né? Ídolo, né? O Adriano é exemplo pra muita gente hoje em dia, né? Pois é, aí uma certa confusão. Eu não sei o quanto dessa decadência, digamos assim, do jogador de futebol como um ídolo pra garotada, tá ligado também ao excesso de comércio que tornou o futebol, né? Porque o futebol hoje em dia, o jogador tem que escolher onde é que ele vai ser menos roubado. É roubado em todo lugar. Tem escândalo aí no futebol pra tudo que é lado. Eu jogava futebol... Posso falar 2 minutos? Claro. Pode falar 20 minutos. Pode falar à vontade. Não, eu peguei a palavra aqui. Não, é que eu jogava depois da Grande Família. Eu fiz uma peladinha com os garotos que... uma favela perto do Projac lá. Um amigo meu, Guto, que é produtor, a gente organizou uma peladinha e os garotos iam jogar lá. E tinha um garoto muito bom. Tinha um garoto com 17 anos que já tava voltando da Europa, que foi pra lá com 13, 14. E aí tenta a segunda divisão, aquela confusão. E aí naquela eu descobri... O menino hoje em dia, para ser jogador de futebol profissional, ele tem que ser federalizado por um clube. Só um clube pode dizer que alguém é jogador de futebol. Como só uma universidade pode dizer que alguém é jornalista. Quando a gente sabe que isso não é verdade. A pessoa, às vezes, é naturalmente jornalista, não precisa de faculdade. Jogador de futebol também, aí que aconteceu? Os garotos me pediam para ajudar eles. Porque tem clube que você dá 2, 3 mil reais e o clube federaliza o garoto. E senão ele é obrigado a assinar um tipo de contrato lá, seja com o clube ou seja com o atravessador. E aquilo me causou profunda tristeza, porque o menino já fica, desde ali, já muitas vezes sendo explorado ou maltratado por uma situação. Aí o cara dá uma chuteira, dá um short, dá um prato de comida. Explorado e virou uma loteria de pessoas, entendeu? Até hoje me surpreende que em futebol no Brasil, no mundo inteiro, a gente ouça a palavra comprar. Comprar um jogador. É. Como se isso fizesse algum sentido, comprar alguém. Você não compra ninguém. A Será pessoa é escravo, que... né? É, que história é essa? Eu não conheço bem a legislação, o Pelé tentou mudar, teve lei Pelé, teve lei Zico, eu não sei que pé ficou isso. Mas me desculpem a minha exaltação, mas é que eu acho isso muito desagradável. Jogador, ele... É um objeto. Não... Porque ele não é mais ídolo, porque ele não tem mais autoridade sobre ele mesmo. Quem manda no futebol são os cartolas e os técnicos, e o jogador é um coitado que tem que agradar todo mundo pra ter vaga. E os empresários. Tenho dito. E os empresários. Mas principalmente os empresários. O ator americano é a mesma porcaria. Mas eu vou discordar um pouco de você. Não, nós estamos aqui para discordar. Qual é teu time? Sport Clube Corinthians Paulista. Nós vamos discordar e muito. O jogador. Ah, com certeza. Ô Pedro, mas o jogador, os jogadores falam assim, pô, não dá mais para ser ídolo. Mas também, hoje, e isso não é uma crítica, isso é uma constatação de um fato. O jogador também não quer ser mais ídolo. Porque para ele ser ídolo, ele tem que ficar no país. Para ele ficar no país, ele sabe que dia 5 não é dia 5, que ele não vai receber, enfim, uma série de coisas. Então, ele hoje, ele quer ir embora. Então, não dá para ter ídolo. Os ídolos hoje, se você for pegar o futebol brasileiro, não sei se você está acompanhando bem, antigamente, ó, hoje tem sub-40, sub-30. É. Olha, o Rogério Ceni está 42, o Roberto está 41. O Ronaldinho Alves, Gaúcho, a gente não viu jogar. 35. Eu não vi jogar o Ronaldinho Gaúcho, eu fui ver depois na internet, no YouTube, para ver a jogada do cara. Talvez tenha sido um dos maiores jogadores de todos os tempos. E no Brasil, a gente não viu jogar, porque naquela época não passava aqui os campeonatos europeus. Agora, por que que o jogador brasileiro vai embora do Brasil? Porque ele quer ganhar dinheiro. Sim, porque o futebol brasileiro não dá dinheiro, por quê? Porque o país, além de estar numa situação muito ruim há muito tempo, não paga o que o mercado lá fora paga, e o cara lá em 4 anos de contrato ou 5, faz a independência dele, o que muitos não ganharam aqui nem 40. Não, mas o futebol brasileiro paga. Não paga, não. O futebol brasileiro não paga porque é profundamente desonesto. Por isso é que não paga. Porque receita tem. Tem receita, tem público. Mas tem mais gestão. Tem país de 200 mil, tem mais gestão. E provavelmente uma gestão desonesta. Eu digo provavelmente porque tem que uma hora condenar alguém. Enquanto não condena, eu não vou dizer que ninguém é culpado. O futebol brasileiro, ele atrasa. Mas as coisas estão aí. Sabe o que eu acho que é complicado, Pedro? Por exemplo, o jogador, eu acho que ele tem todo o direito também de poder por jogar fora do país, jogar na China, no raio que o parta. Mas eu acho que é complicado o jogador muitas vezes chegar na frente das câmeras e falar o seguinte: eu preciso sair do Brasil para fazer minha independência financeira. O cara, vamos pegar um jogador aí comum, tá certo? Um jogador que tá despontando, um jogador que todo mundo quer, um jogador cobiçado. Por exemplo, esse Dudu que assinou com o Palmeiras. Um jogador que por mês ele custa 400, 450 pau. Tá certo? Até é uma indelicadeza falar o salário do cara, mas é isso que acontece. 450 pau. O cara com salário de 450 mil, se ele tiver cabeça, com 10 anos de carreira, ele já tá boneco, o cara tá bonito. Ele banca essa geração, a próxima e a do bisneto dele, se ele quiser. Ele tá bem. Agora falar, preciso sair do Brasil pra fazer minha independência, o que ele ganha num mês? Muitos trabalhadores brasileiros juntam a vida inteira pra tentar tirar essa quantia que ele consegue arrecadar num mês. Eu não tô criticando, mas é que tá, Benjamin. Eu acho que a hipocrisia do jogador também falar, preciso sair do Brasil pra fazer minha independência financeira. O que ele arrecada por mês, muitos não conseguem juntar a vida inteira. Aonde, mano? Você tá vendo aí, o Corinthians tá 6, 7 meses com o direito atrasado. O São Paulo tá com o direito atrasado. Não acontece. Isso aí é o tempo inteiro no futebol brasileiro. Teve aí um ou outro. É a má administração. Né? Então, é a má administração, mas também, concordo. Mas deixa eu falar. Pô, mas mais cedo ou mais tarde recebem. Não, e daí, mais cedo ou mais tarde? O cara pode ir pra lá fora, receber muito mais em dia. O cara tem que ir. Não, mas eu acho também é um direito que ele tem. Futebol brasileiro é um mercado vendedor, Pedro, não é comprador. Mas tá ruim isso, gente. A gente não constrói um país exportando a juventude. Isso é uma loucura. Nós temos que construir um país pra gente morar. Então daqui a pouco 200 milhões de brasileiros vão querer ir embora. Mas os que têm a condição têm que ir. Pô, não, infelizmente. Não, eu entendo que a pessoa queira ir. Eu não estou dizendo que cada um é individualmente culpado de querer ir. Mas nós, como nação, temos que construir um país para nós. Eu adoraria. Quem me perguntou se eu vou ao estádio? Eu adoraria ir mais ao estádio, a baderna do estádio. Eu não gosto de um lugar. Fala mais perto, Pedro. Falar mais perto? Nossa, mas o microfone é grande pra caramba. Não, tá bom. Eu tenho medo desse tipo de coisa. Tá bom, o áudio tá ótimo. Não, é porque eu tenho medo de ir ao estádio. Eu não gosto de um lugar onde tem que ter 20 mil policiais pra eu ficar tranquilo. Bem que eu fui também na França, e vou te falar, na França tem polícia pra caramba perto do estádio. Eu acho que a violência nos estádios me afastou a mim. Por exemplo, eu não vou levar minhas filhas no estádio, eu adoraria levar. Mas não dá, né? É complicado, entendeu? Virou um negócio muito bruto. Pra que correr o risco, né? Eu não acho que o futebol é uma coisa linda, é uma coisa de brincadeira, ninguém vai ganhar ou perder a vida ali, é uma coisa lúdica. A gente aqui, cada um tem um time, cada um tem uma opinião, a gente brinca, se implica, mas ninguém vai levar a sério aqui dizer que claro, o Santos é isso ou que o Palmeiras é aquilo. Mas Pedro, a violência é tão preocupante, ano que vem tem Olimpíada no Rio de Janeiro. Tem. Você vai se sentir seguro? Não, eu não vou estar lá, se Deus quiser eu venho pra São Paulo durante a Olimpíada. Vai ficar uma confusão do caramba. Foge. Não tem segurança. Não, a baderna da vida urbana brasileira, ela precisa de uma resposta muito mais séria do que a gente está dando, né? A gente, na verdade, não sabe por que que o nosso país ficou um lugar tão violento. Houve uma melhora, por exemplo, na economia, não atualmente, mas alguns anos atrás, e ela não significou cidades mais tranquilas. Eu me pergunto por quê? Eu realmente não sei. Quer dizer, a gente tem mil suspeitas, mas é difícil saber. E também não vejo seriedade da classe política nem nenhuma intenção sincera de resolver esse tipo de problema. Então eu amo futebol, eu amo jogador de futebol. O Zico é um cara que me formou moralmente, que me formou eticamente, foi um exemplo pra mim, sabe? Um cara que, pô, o Zico não fazia falta, tá entendendo? O Pelé foi outro, o Garrincha foi outro, cada um do seu jeito. Quando eu falei aqui do Paulo Ganso, é porque o Ganso no Santos teve uma atuação que eu admirava imensamente. Sim. Tinha uma autoridade em campo, tinha uma autoestima boa. Ele está passando um momento difícil há alguns anos, isso é verdade. Ele merece ainda o nosso respeito e provavelmente uma chance. O próprio Neymar é um garoto que me lamento vê-lo tão pressionado nesse momento, e também é um jogador excepcional, né? E um garoto que também merece aí nosso respeito. Todo mundo merece nosso respeito, né, gente? Até os corintianos. De Catal. Ele é corintiano. Olha o tamanho do cara aí olhando feio pra você aqui fora, hein, Pedro? Que gostoso, olha o tamanho do cara. Até os corintianos, todo mundo merece. Mas é o seguinte, nós estamos recebendo... A gente ganhando, tá tudo certo. Com certeza. Pedro Cardoso é o convidado, sensacional. Tem muita coisa pra conversar com esse cara que é, bem, é um dos maiores que passaram aqui pro estádio. Mais uma vez, eu repito, vai ser um programa muito legal. E agora eu vou falar aqui, vou dar um toque bem legal aqui, de uma faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Meus amigos, vamos falar da Banditec, hein? A faculdade de TI atualizada. E por que que eu digo atualizada? Porque a Banditec, RG, meus amigos aqui que estão aqui, o Benjamin, Mano, Pedro Cardoso, Rude, Portuga, Bá. A Banditec tem 75% das aulas em laboratório. Boa. Olha que legal. Já que ensinar TI só em sala de aula é coisa do passado, não é verdade? O curso da Banditec é mão na massa, é hands-on, como se diz em inglês, né? Boa. Mas tá aí uma outra coisa que a Banditec atualizou também. Você tem um curso de inglês integrado aí ao currículo. Porque ensinar TI só em português também é uma coisa já, né? Já ficou passado, já virou passado. Quer ver uma outra coisa que ficou lá pra trás, coisa antiga, RG? Sim. Preparar o aluno apenas tecnicamente, né? Os caras falam, vamos preparar ele tecnicamente. Pô, hoje, cara, as empresas querem muito mais do que competência técnica. Querem competência relacional também. Sim. Não é verdade? Né? Por isso a Banditec criou aí o programa H, que prepara aí o aluno para integrar e para liderar equipes. Porque lidar com máquina é uma coisa... E liderar com gente é uma outra coisa. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Outra coisa, né? Outra coisa. E isso, eu vou dizer uma coisa, faz toda a diferença no mercado também. E aí você já viu, né? Uma faculdade de TI tão completa como essa, tão atualizada como a Banditec, você já viu alguma coisa parecida? Não viu, né? Então acesse banditec.com.br, faça já sua inscrição aí para o processo seletivo do segundo semestre. Já tá chegando aí. Estamos no dia 24, hoje tá acabando já. Já foi o metade do mês. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Eu tenho que admitir, meu lindo. Ah, não. Que realmente a Banditec é melhor que o Pronatec do governo federal. Pro inferno, o Brasil é a pátria cuidadora. Você já tinha que ter saído faz tempo, meu. Eu tinha. Feliz aniversário, viu, meu kid? Ah, não, não quero. Ô, Pedro, só um detalhe. Fala, aquilo era boato na época, é verdade. Você é parente mesmo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Tô, não é boato, é verdade. Não, que eu não sabia se era uma brincadeira. É primo de primeiro grau? Não. E a minha mãe é prima dele de primeiro grau. Mas, não. E vocês se falam, se direto? Vocês têm um relacionamento legal? Sim, ótimo. Relacionamento ótimo. Meu vizinho, ele. Mora pô, perto. Então você tá bem, né? Não, eu tá não. Bem, vizinho. Não, não é vizinho de andar. É, não, vizinho de andar, tá não. Tá bem de vizinho, né? Ele mora perto de casa. Ele mora perto de casa. Ó, com a campainha. Pé de açúcar, pé de café. Não é vizinho de porta. Ah, não é de porta? Ele mora perto do bairro. Achei que era de porta. Não, ele mora na esquina de casa ali. Ali, né? Na rua Rio de Janeiro, que é uma rua significativa pra mim. Significativa, é verdade. Agora, garoto, que eu queria fazer uma pergunta. Ô, Serginho. Muito bom. Muito obrigado das vezes que você foi dar outras horas. Garoto, muito bom! Você quer fazer uma pergunta pro Pedro? Não, primeiro, você tem alguma pergunta pra Laura Miller? Não tem? Laura Miller, a sexóloga do meu programa. Sexóloga do programa. Sexóloga, tá bom? Você não assiste outras horas? Tudo bom. Garoto, eu vou perguntar uma coisa pra você. Ah, eu já fui, inclusive, lá. Eu sou ruim de nome. Ó, queria te perguntar. É aquela que fala de sexo, é verdade, Laura. Garoto? É verdade. Que você começou como iluminador do teatro. É, eu comecei em teatro como iluminador. É verdade? É verdade, Tupô. Por isso que eu tenho, assim, digamos assim, bastante consideração, respeito por todo mundo que faz a parte técnica do trabalho. Que é muito, né? Importante, né, Pedro? Tem os caras. É, né? Sempre peço que o artista. Eu não gosto muito dessa coisa de celebridade, sabe? Eu acho isso também muito negativo. Todo mundo é igual, todo mundo é normal, todo mundo se apaixona, sofre por amor, todo mundo quer ganhar dinheiro. todo mundo quer morar bem, todo mundo quer ter as coisas. É, e essa ideia de que o artista é alguém melhor que os outros, basta você precisar de um dentista, que você vê que um dentista é mais importante que um ator. Basta precisar de um lixeiro, né, pra você ver que o lixeiro, enfim, a sociedade é um conjunto de pessoas morando juntas, trabalhando juntas. Ih, chegou alguém. Chegou toda o dono hora entra da rádio. Toda chegou hora entra alguém aqui. Você vê a minha intuição, senti que era o dono, viu? É, viu? É com ele que eu falo do cachê. Sensacional, Pedro. Vamos lá. É o seguinte, olha, tá rolando agora o pedágio sem parar, hein? Tá começando o pedágio sem parar lá no posto Shell da Avenida Moreira Guimarães, 1099, esquina com a rua Moacir Moema, lá no sentido bairro centro, não é verdade? Qual rua? Rua é, Moacir, é isso mesmo? Moacir? Chama Moacir, não é Moacir? É meu vizinho, é Moacir. É o Moacir da venda, Moacir. Lá no Jardim Brasil. Moacir. É o seu Moacir. Ah, é isso aí. É o seu Moacir da venda. Então, esquina com a rua Moacir, não li errado, tá vendo? É isso aí. Esquina com a rua Moacir em Moema, sentido bairro centro, você vai passar por lá, vai poder ganhar bonés, vai poder ganhar camisetas do Estádio 97. E vamos ter sorteio de ingressos pra festa junina, Pedro. Tem uma festa junina que tá, virou tradição já. Festa junina do Energia na Véia vai ser sábado e domingo agora. Sábado teremos aí os DJs e o show do Fábio Júnior. Olha que legal. E no domingo nós vamos ter também os DJs participando com o show do Traje a Rigor. Vai ser sábado e domingo agora lá no Juventus, hein? Vai ser muito legal. Você vai poder ganhar ingresso pra essa festa junina aí, tá bom? Passa lá então, posto Shell, da Avenida Moreira Guimarães, 1099, esquina com a rua Moacir, em Moema, no sentido bairro centro. Certo, Benjamin? É o pedágio sem parar do Estádio 97. O Motinha tá lá. Tá lá o Motinha. Tá passando lá, frio, mas tadinho. Mas eu fiquei tão chateado. E o Motinha é fã do Pedro. O Motinha não é fã de ninguém. O Motinha é um cara individualista, escroto. Ele vai entrar no ar, você vai ver. Ele arrogante do caramba. Mas eu fico feliz que o Motinha foi fazer pedágio. Esses dias tão frio, né? Garoando. Você não pode falar isso. Nossa, eu fico tão chateado com isso, que eu fico tão triste pelo Mota, né? Vai vendo, vai vendo o companheirismo aqui, Pedro. Vai sentindo. Eu tô vendo, vocês são muito unidos. Pedro acabou de falar de exemplo do cara, do lixeiro, do dentista, é o beijo. Eu vim aqui pra trazer uma missão, de unir vocês. Vai vendo. Entendeu? Então pode falar, levanta e vai embora. Não, eu sou insistente. Ô Pedro, qual é o negócio? Só tá chegando um monte de mensagem. Pedro, qual é o negócio aqui? Tua carreira é espetacular. O Agostinho da Grande Família é um personagem que vai, pro resto da vida, vai ficar marcado, uma coisa absurda. Esse personagem, assim, tipo, foi você que criou, foi a própria direção do programa, você botou teu espetáculo, lance daquelas roupas. Aquilo é engraçado demais, cara. Não, o personagem foi escrito, né, pelos autores que fizeram uma adaptação do programa original e. O programa tinha uma direção, e tinha figurinista, tinha todo mundo. É um trabalho bastante coletivo, né? Eu dei... Você deu vida ao personagem. É igual futebol, né? É time, né? Sim. Pra ganhar... Você vê, o Messi aí é um craque extraordinário. Mas quem seria dele se não fosse os caras, né? Ele não consegue ganhar nada com a Argentina. Então, uma coisa mas no Barcelona ele ganha tudo. Um bom time o Barcelona, mas é que tá, é o que você falou, é o time que leva. É o time, né? Ele é o craque, mas tem os caras. Mas a construção do personagem, você colocou os cacos teu naquilo também. Não, aí eu depois de fazer essa consideração a todos que participaram na criação do programa e do personagem, eu posso dizer que, de fato, eu introduzi ali muitas coisas que me ocorriam. Principalmente uma relação mais direta com a realidade do Brasil, porque acho que a televisão brasileira tem uma tendência a criar um país que não existe, a fazer histórias em um país muito falso. E eu acho que o povo quer se ver refletido, né? Na televisão brasileira, pobre é um pobre que não existe, o rico é um rico que não existe, a maldade é uma maldade que não existe. Café da manhã de televisão? Café da manhã de televisão. Não é que você faz uma coisa muito realista, chata, não, mas você tem que falar dos assuntos. Eu, por exemplo, sugeri do Agostinho ser candidato quando ele foi candidato a prefeito, porque eu achava que era importante o programa refletir a vida política do país e tal. Então tive muita contribuição ali. Tive mesmo. Pô, é todo legal. Mundo também contribuiu. Agora, você é o principal, viu, Domênico? Ele é o principal personagem, é o que eu mais gosto, cara. É como se fosse o Chaves no episódio lá no... Certo. Ah, isso é um elogio danado, porque aquele cara do Chaves era um... É monstro. Aquilo é um elogio danado. Roberto Bolonha. A química que você tinha com o Rogério Cardoso, cara. Ah, isso é um esse grande... Cara, aquele cara era fodaço, demais, né? Esse cara era bom demais. Isso é igual o Zico, entendeu? A geração... Sensações. Esses atores são de uma tradição do humor brasileiro, de uma tradição da cultura brasileira. E a química que fica com ele... É. Que não eram subservientes a nenhum sistema de poder. Porque todos nós estamos debaixo de algum poder, né? Tem sempre alguém que manda na gente. Não é? Em todo lugar. Não estou falando de ninguém que está aqui. Estou falando não, é ele. Tô só. Sempre tem uma estrutura de comando. E isso, às vezes, tanto no futebol, quanto no teatro, na televisão, pode apagar a individualidade. Né? Quem joga bola é o jogador. Quando o técnico é mais importante que o time, para mim, ferrou. O time perde. Eu gostava do Guardiola porque achava que ele sabia ser menor que o time do Barcelona, embora fosse um técnico de expressão, né? Também em televisão, você tem que ter uma estrutura coletiva. Isso tudo é coletivo. Se alguém manda mais, meu amigo, danou-se tudo. Agora, Pedro, deixa eu fazer duas perguntas. Eu falo muito, vocês me... Não, eu quero um programa só meu. Com você quem tem que falar, hein? Cara. Pelo amor de Deus. Tá na frente do homem, ó. Aí, ó, quem que eu peço? Você tá na frente do homem. Ô, Pedro, você... Eu queria. Tem muito ator e muita atriz que fica rotulado por um personagem, né? Tem. Numa novela. Eu sou um deles. Você é um deles, exatamente. Você fica chateado com isso ou você fala, não, é legal pra caramba? Porque tem ator que não gosta. Não, eu não acho nada ruim. Já foi, já é passado. Por exemplo, aquela novela que teve a Avenida Brasil, que teve a Carminha. Todo mundo lembra. Carminha é uma mulher maravilhosa, entendeu? Para de falar mal da Carminha. E ela é uma sensacional atriz, né? Sensacional atriz. Mas você gosta disso, desse negócio de rotular em você o Augustinho da Grande Família? No meu caso é um pouco realmente complicado, porque eu fiquei 15 anos fazendo Augustinho. E aí, então, pra você é legal. Eu esse não tipo tenho de... problema com não. isso, não. Até porque se vocês forem ao teatro me assistir, coisa que vocês nunca vão. Irei. Pessoal de rádio, nunca vai. Quer dizer, nós ganhamos mal, né? Precisa de ganhar ingresso. Não, é de gratuito. Né, Zé? É gratuito pra você. Os caras de rádio, eles ganham mal. Então eles precisam de ganhar ingresso também. Ou se vamos precisar. Se vocês forem lá, vocês vão ver que não tem nada de Augustinho. Quer dizer, o personagem não me aprisiona. Não tem nada a ver, né? Não. Mas é natural que as pessoas tenham uma boa lembrança. Isso não me incomoda nada. E quando você foi começar a carreira, que é a minha segunda pergunta, que eu falei que tinha duas, Benjamin. Quem que você fala assim, pô, esse cara, eu quero ser igual a esse cara. Quem que são esses caras que você se espelhava naquela época? Ah, eu tive grandes ídolos. Teve? Certamente a Fernanda Montenegro, e eu tive a felicidade de trabalhar com ela, de contracenar com ela, e é igual jogar com Pelé, é igual jogar com Garrincha. Porque a representação... Tá bem redonda, né? É igual jogo mesmo. Vem mesmo? É, a fala que eu dou pro colega me responder é igual o passe que o cara dá, entendeu? O gol é realmente uma construção coletiva. A piada também é uma construção coletiva. Ela foi o grande... Teria assim um. Tem algum ator? E algum... O Paulo José foi uma outra influência imensa pra mim, o Antônio Fagundes, pra citar um paulista aqui, um colega de vocês também, que é uma referência. Baita ator, o Lima Duarte. Pô, esse cara é um gênio, né? Alô. Gênio, né? Eu não fiz escola, então a minha escola foi assistir. Você veio do rádio, Pedro? Não? Oi? Você veio do rádio, não? Não, eu vim mesmo direto do teatro pra televisão, e aí fiquei lá ganhando um dinheirinho, e aí fiquei com. Não, porque tem muitos atores bons que vieram também do rádio. Meu pai veio do rádio. Meu pai trabalhou na Rádio Mariquim Veiga, foi jornalista lá. Eu adoro o ambiente de rádio porque me lembra um pouco a vida do meu pai. Ele faleceu esse ano, então isso aqui pra mim é uma coisa bastante... Tá na cabeça, né? Bastante bonito. O rádio é um negócio bonito. O rádio é uma voz voando por aí, né? Ainda mexe com a imaginação, né? A imaginação fica solta, né? É igual ler livro, né? Depois eu acho o rádio... Você cria, né? O rádio me parece, no momento, no Brasil, o ambiente público mais democrático. Porque os custos do rádio são mais baratos. Então possibilita uma multiplicidade de vozes. Aqui mesmo tem, sei lá, uma multiplicidade de opiniões, uma multiplicidade de times. E o convívio democrático nesse momento do Brasil é muito importante. Então o rádio, mais do que nunca, tem uma função importante aí. Ô Pedro, uma das coisas que mais me chama a atenção, e não é só no Augustinho não, mas quando você faz esses personagens, não parece que você é ator. Não parece que você tá representando. Parece que você tá conversando com os caras, é tão natural. Né? É. E uma das coisas que também eu achava muito engraçado, quando você fazia ali... Não sei se você fez muito, mas eu vi no Comédia da Vida Privada, que você fazia alguns episódios, com o Luiz Fernando Guimarães, com a Fernanda Torres. Eu fiz com um programa chamado também A Vida ao Vivo, que éramos só eu e ele. É legal, era uma paródia cacete, de jornalismo. Era, muito legal. O Luiz é um mestre também, um grande mestre meu. O Luiz que me ensinou a fazer televisão. Ele que me falou, fica tranquilo, fica calmo. Agora, vocês devem rachar o bico nos ensaios, né? Que é muito interessante, vocês são todos amigos, né? Parece que passam lá do Rio, vocês se encontram, vocês são... Não, eu não encontro muito, porque eu sou casado há muito tempo, tenho família, tenho filho pra criar, eu sou bem caseiro, não saio muito. Mas sou muito amigo dos meus colegas de trabalho, assim, na Grande Família mesmo, somos todos muito amigos. 15 anos juntos e a Grande Família é uma história de muita alegria, sabe? Porque realmente é igual essa bancada aqui, éramos todos bem diferentes, cada um com uma opinião, cada um com uma personalidade. Mas convivemos muito bem. É uma grande família, né? Uma outra dificuldade, mas absolutamente tolerável. Pedro, claro que tem lá os seus roteiros, tudo pra seguir, lá texto e tal, mas vocês saem fora e brincam e tem improvisação também? Alguns de nós mais. Eu e Evandro muito, né? muito bagunceiro. E aí vai, assim, né? O Lucinho também, que fazia o Tuco, né? Sim, sim. O Luiz Miranda, que fazia o Pajé, tínhamos ali um pouco mais de brincadeira. Mas os outros atores seguiam mais o texto, que também é uma outra maneira de beleza, né? Você saber dizer o texto que está escrito ali para você. Direitinho. Com com verdade. De não sair, né, tanto do roteiro, né? Isso é que era bonito na grande família. Havia uma bela convivência de diferença. Era uma grande família. Mas democracia. Agora, eu tenho uma pergunta pra você. É coisa rápida, RG. Sérgio Baleiro que você tá falando aqui, Pedro. Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu gosto muito de você. Mas eu queria saber o que você acha da gente do stand-up? Da gente que veio aqui nesse mercado do stand-up, você acha que atrapalhou o teatro? Stand-up, é. Pessoal, não, eu também faço parte. Você também faz, né? Mas claro que faço. Você faz parte de tudo, né, Serginho? É verdade, Hugo, é verdade. Você é capaz de qualquer coisa, a gente sabe. Olha, eu não tenho nada contra stand-up, muito pelo contrário. Tudo que é uma pessoa tomando posse da sua vida, tomando posse da sua expressão, tomando posse do seu trabalho, ganhando seu dinheiro, é legítimo. Não veio agora ficar dizendo que stand-up tirou lugar de uma coisa ou de outra. Não, acho um teatro bom, bacana, se é bom, é bom. Se não é bom, não é bom. E tem capacidade segura, é, né? Tem segura. Talento, tem... Estou muito amigo do Fábio Porchat, que faz um stand-up ótimo e faz também uma peça de teatro, aliás, no mesmo teatro que eu. A peça dele é muito interessante, também chama Teu Passado Te Condena. E é teatro e depois ele faz o stand-up, quer dizer, o cara faz tudo, faz, né? De tudo, né? É Meu Passado Te Condena, é uma coisa assim. Né? O passado que condena a pessoa é só o dela, né? É verdade. Que outro eu acho passado? Que é esse o nome. Eu gosto muito do Porchat, eu faço dois textos dele no meu show também. É, ah, ele é o dele. Ele é grande. E televisão, televisão é engraçado, né, cara? Televisão tem programa que você assiste e você fala, essa porra nunca deveria ir pro ar, né? É. E tem programa que você fala, por que tiraram? Por que acabou? É. Mas sabe o que é legal? O Viva representa grande muita família, coisa de qualidade. Disso. E, por exemplo, você vê. Mas a Grande Família tá lá, não? Não. Ainda parou, não. Parou, né? Parou? Ainda não, não. Nem no Viva? Não, no Viva não. Nem entrou. No Viva não. Deveria entrar. Deveria entrar. Não começou, né? Ao meu modo de ver, deveria entrar. Mas você vê, até pouco tempo reprisava o TV Pirata. Hoje em dia, cara, tá difícil fazer humor. O TV Pirata hoje não iria pro ar nunca, né, Pedro? Ah, foi um programa muito bom. O programa do Adnet é bastante... Do Adnet era sensacional. Bastante ousado. Esse programa do Adnet é a TV Pirata moderna, cara. O Adnet é uma pessoa bacana. O programa dele é muito interessante. A questão da reprodução ad eterno dos programas que a gente faz é que, para nós que estamos aqui, é uma boa discussão de levantar. O Brasil tem que organizar novamente a lei do direito autoral. Nós temos que ganhar direito autoral direito. Todos nós. Tá passando, tem que pagar e tem que pagar. Mas quando, Pedro, quando tem que reprisa, pagar grande, não é pagar pouco, então, não. Quando reprisa alguma coisa, eles há um pagam? Não, há um pagamento e há um acordo. Tá. Não há, eu não estou me referindo a nenhuma desonestidade, não. Há um acordo e ele é cumprido. Se tiver uma novela que você participou, eles vão reprisar, eles te pagam. Pagam. Há um acordo e é cumprido. Mas nós, artistas, e não sei vocês aqui de rádio, nós temos que nos unir para aumentar o nosso ganho. É verdade. Porque estas empresas de comunicação de massa ganham, são profundamente milhões, lucrativas. E o nosso share... Ô Pedro, não sei se você ficou sabendo. Maior. Foi citado aqui pelo Mano, até inclusive o Chaves. Não sei se você ficou sabendo, essa semana o professor Girafales, o Edgar, o nome dele, o primeiro nome, ele reclamou que está pobre com um problema seríssimo de saúde. Porque no México não se... Você vai encontrar no Brasil pouquíssimos atores que façam 70 anos de idade e que possam ter uma vida tranquila. A televisão brasileira, o teatro brasileiro, a publicidade brasileira, tudo isso tem que pagar muito mais, na minha opinião. Isso é uma coisa de democracia. A democracia não é só um fato político, ela é também um fato econômico. É preciso democratizar o Brasil economicamente. Temos que ter um Brasil para todos nós. Senão a gente depois não sabe por que tem tanta pobreza. Eu ganhando melhor, meus amigos, e vocês aqui, eu garanto que também, eu pago melhor a minha empregada doméstica, a minha empregada doméstica consegue... É uma bola de neve. É, né, agora a concentração de renda na mão dos investidores é ruim para todos nós. É ruim para todo mundo. Pedro Cardoso hoje aqui no Estádio 97. Que foi? Vai entrar o Motinha? Então, pera um pouquinho que eu vou falar aqui. Deixa eu pedir pro Benjamin aqui falar e pro Mano também. Primeiro o Benjamin vai falar de BV Financeira e o Mano vem na sequência com o Mozano. Vamos lá. Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. E agora o recado do Mano, né, Mano? Opa, isso aí, Domênico Gato. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele que tá quebradiça, vermelha, cheia de brotoeja. Nossa senhora, velho. Tem que usar a nova linha Bozano. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, meu irmão, a Bozano traz uma grande novidade. Sabe qual que é? A nova linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tá certo, esse é o Estádio 97 na Energia 97, também vem em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo assim, chegou a sua vez, consórcio Honda, leva um lindo boné. Em nome também de Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e se inscreva. Mais uma vez, repetindo, o pedágio sem parar tá rolando, né? Lá na, no posto Shell da Avenida, tá frio, Moreira, né, Guimarães. Ah, tá frio. Tá chovendo, certo, tá garoto? Deve estar uns 13 graus por aí. Puxa vida, que sacanagem. 13 graus. Então, só rapidamente falando, a Avenida Moreira Guimarães, 1099, esquina com a rua Moacir, Moema, sentido bairro Centro, passa por lá, passa por lá. Vamos lá, Benjamin. Ô, Pedro. Diga lá. Você aqui no começo do programa falou que você emocionou outro dia aí no Jô Soares, né? Eu? Que você encontrou uma pessoa lá. Encontrei no... Encontrei o Rivelino. Alô? Alô, fala grande Pedro. Ei, agora vai ser. Agora ferrou, hein? Tudo bom, Pedrinho? Bom, Rivelino, aquele dia foi forte pra mim, cara. Não, aquele prazer foi todo meu, querido. Não, eu tava dizendo aqui, nossa conversa breve ali, né, que o jogador de futebol formou a minha geração, o caráter e tudo mais. E aquela alegria daquele gol no começo da Copa de 70 é uma coisa inesquecível pra quem viu. Ah, eu que agradeço o seu carinho, Pedro. Realmente fico com sensibilidade e parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho o seu trabalho também, você é fera, sou fã seu. Eu vou aparecer no teu campinho ali pra jogar uma bola qualquer dia desse, tu vai ver a minha canhota. Você é canhoto, tem preferência. Eu chuto com as duas. Mas então faz o seguinte, você vai jogar um dia uma pelada lá no campo do Robertinho, do Riva, e o Riva um dia faz uma ponta na tua peça de teatro. O maior prazer. Deixa eu contar uma história aqui. Bom dia, o Júnior levou a gente pra jogar uma pelada no Flamengo, a gente jogou contra aquele time histórico do Flamengo. Zico, Júnior, Adílio. Eu achei que ia misturar o time, os artistas e os jogadores. Nada, os caras fizeram eles. Fizeram a nossa, acabou quanto? 78-0. Foi uns 20-2. Aí teve uma bola, rapaz, que quicou na entrada da grande área entre eu e o Zico. Sim. Eu falei, vou tirar essa bola do Zico, é agora mesmo. Antes de eu pensar, ele levantou a perna dele na altura da minha orelha, rapaz, mas deu uma pancada na bola. Que a bola voou assim. E você falou, que e pega na minha cara eu ter tido a honra de ter sido morto pelo Zico. A gente que joga futebol de brincadeira não sabe o que é o problema. Robert, né? Robertinho, isso que é legal, né? O Pedro é torcedor do Flamengo, torce aqui pro Santos, São Paulo, e é fã do Riva, que jogou no Fluminense, legal, né, e cara? No Corinthians. É. Isso aí é muito legal, né, Riva? Ele não tem culpa de ter jogado. Graças a Deus eu recebo muito esse tipo de carinho, as pessoas, né, têm um carinho pelo Rivelino. Não importa se ele vem jogando no Fluminense, no Corinthians. Também, o que é importante, que marcou muito também, foi aquela seleção, né? Três Copas do Mundo e aquela seleção de 70, que até hoje é considerada a maior seleção de todos os tempos, né? Foi importante aquela conquista e que marcou realmente. Aliás, saudade, né, Riva? Boa noite, é o Domênico. Saudade da seleção que botava medo nos outros. Não essa aí que toma pau de todo mundo, que ninguém mais respeita, né? Infelizmente, nós estamos passando um momento muito difícil, né? Porque não tem mais craque, né? Hoje não tem mais. Acabou. E o pior é que esses jogadores estão, a gente sempre espera, né? A gente está sempre esperando alguma coisa a mais, mas realmente que não estão apresentando aquele futebol e está difícil, e é complicado, não sei até onde vai, né? Vamos ver, vamos torcer. Porque na época, né, Riva, você tinha lá, pô, tinha uma porrada de cara que resolvia. Não, naquela seleção de 70... Um monte que resolvia. Ó, na seleção de 70 tinha 4 ou 5 camisas 10, né, o Riva era 10, o Pelé era 10, o Gerson era 10... E o Jairzinho era 10. Aí você tem... Ô, Riva, como é que você vê 4 camisas então... 10 de 70 e domingo contra a Venezuela? Não tinha nenhum. Tinha 4 zagueiros. É. Não, e não tinha nenhum 10. Não, aquela ó, ainda, aquela não deu quatro pra entender. Sabe o que acontece? Ô, BG, ainda se você tem um time que tá jogando contra uma Argentina, uma Alemanha, você tá tomando certamente um sufoco, você fala, vou armar, vou tentar. Mas Venezuela, que não tava fazendo nada, tava praticamente morto. Aí você, ou então você mata a jogada, já que a jogada era, você vai matar a jogada lá embaixo, não deixa chegar. Mas eu não entendi nada, bagunçou, ficou um time, olha, ficou uma bagunça generalizada. E o time, de uma certa forma, até estava, claro, contra a Venezuela, né, meu Deus, preocupado com a Venezuela. Mas quase tomou um gol. Como nós estamos, né? Quase tomou um gol no final de cabeça. Ô, Riva, boa noite. Quem fala aqui é o Mano, tudo bem? Ô, Mano, tudo bom, querido? Tudo bem. Ô, Riva, eu queria perguntar para você e para o Pedro também, porque hoje o Mauro Silva, ele deu uma declaração lá na sala de imprensa lá aqui, do hotel lá onde o Brasil está hospedado, e ele declarou, assim, até em tom de crítica, criticando ali a atitude do Neymar ter deixado ali a seleção brasileira ali, seus companheiros. O que você acha disso, Riva? Você acha que o Neymar, ele poderia, como capitão da seleção brasileira, permanecer junto com a delegação ali na Copa América, ou você acha que ele fez bem em sair dali porque ele está com a cabeça longe, está preocupado com o processo que ele pode estar levando aí da Diz e uma enxurrada de coisas, né, que estão atrapalhando o menino extracampo? É, eu acredito que está certo o Neymar descansar um pouco, vem de uma final de temporada, ganhou tudo lá fora, né, com o Barcelona. Eu acho também esses problemas que apareceram aí, eu acho que era o momento de descansar e ficar lá treinando, e ele sabe que ele gosta muito de jogar, nesse aspecto ele é danado, ele gosta de, ele quer jogar, e impossibilidade de jogar para chegar lá, para ficar só, para dizer, vai mudar o quê? Sabe, a presença dele, né? Ele não vai jogar. Se ele estivesse dentro do campo, podia mudar alguma coisa. Mas eu acho correto, eu acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que ele está certo, descansar um pouco a cabeça, pensar em outras coisas, descansar e ter as outras temporadas aí. Agora, o que eu acho é o seguinte, é o capitão, mas a postura, ele é capitão porque é o melhor jogador nosso, mas como capitão, ele não tem postura nenhuma de ser o capitão, meu ponto de vista. Meu ponto de vista, quem seria capitão? Para mim, meu capitão é Thiago Silva ainda. Ah, o meu também. Pela postura que tem, para mim seria Thiago Silva. Agora, como é o melhor jogador, até eu acho que é mais uma coisa para deixar o Neymar mais preocupado, né? Acho que o Dunga não deveria tirar essa responsabilidade do Neymar. Pela própria sua característica, é um jogador que vibrador, que toda hora sofre falta, toda hora quando reclama. E ele como capitão tem nada a ver. Meu ponto de vista, eu acho que tem outros jogadores para ser o capitão da equipe, principalmente para mim, o Thiago Silva. Você concorda, também? Eu concordo perfeitamente. Agora, acho também que aquela falta que o Neymar recebeu na Copa do Mundo foi muito mal resolvida. Aquilo me parece que foi uma agressão absolutamente desleal, e aquele perdão muito precoce não me parece ter sido bom para o Brasil. A gente tem que perdoar uma coisa que é sinceramente superada. Você não pode perdoar uma coisa que não foi superada. Aquilo foi uma agressão ao país, foi uma jogada desleal, quase aleijou o menino, lembra? Sim. Quase tirou Júlio ele do esporte. E aquilo foi perdoado como se nada tivesse acontecido. Eu acho que aí agora na Copa América essa conta foi cobrada. Mas quando o Riva, esse negócio do Neymar, eu concordo, mas Riva e Pedro, a CBF também, e andou pro Neymar. Porque ninguém foi nem... Não colocaram nem, não foram defender o Neymar na Comebol, não botaram, deixaram a suspensão rodar. Então os caras vêm agora dar alfinetada nele. Não, cadê CBF, gente? Mas, desculpa falar, mas, é isso. Mas, veja, mas cadê os homens? Os homens estão... Ninguém chega, tá todo mundo com medo, ninguém chega... Não pode viajar. Ninguém tá na seleção lá, diz que um não tá pra lá, que é o presidente, não vai, que tem problema mais sério pra resolver pra cá. O outro, diz que vai e volta, nem faz parte do futebol. Tá lá. Então como é que pode? Como é que... Você vê como as coisas estão andando, né? O jogador então, brasileiro difícil. Tá a gente tem... E a gente que gosta do futebol, vive o futebol, gosta, e a gente procura tá toda hora falando para tentar melhorar, de que maneira, e a gente não encontra caminho, né, para falar, pô, onde que a gente vai melhorar? O que que pode fazer? O que que não pode fazer? Tá muito difícil. Realmente o momento é até preocupante da maneira como passa o futebol brasileiro. Olha, eu vou falar uma besteira, hein? Essa eliminatória tem que tomar muito cuidado. Falei a mesma coisa que você. Isso aí. Mas não é besteira não, Riva. Falei a mesma coisa, Robertinho. Nós estamos correndo risco de nem classificar. E também não dá pra cravar seco sábado que ganha do Paraguai. A seleção brasileira hoje, Robertinho, não é igual a todas as outras, essas outras aí? É pior. Se você tem a Argentina melhor que hoje, que é a seleção brasileira, você tem o Chile melhor, você tem o próprio Paraguai melhor estruturado, o próprio Uruguai. O Brasil... Não tem ninguém, infelizmente não tem ninguém. Mas pode chegar? Pode. É. Pode acontecer qualquer coisa, mas é preocupante, não sei se vai passar. Não é aquele negócio que a gente falava, pô, a possibilidade de passar hoje é 80, 90. Hoje não. Hoje é 50, 50. Ô, Riva, sabe que me incomodou, Riva? Boa noite, é o Portuga. Sabe o que me incomodou bastante? O Neymar, por mais que ele tenha dado a cabeçada no rapaz depois do jogo, não acredito que ele teve intenção de chutar a bola no rapaz de propósito. Não foi intenção, mas houve a confusão. E ele tomou um puta safanão do colombiano, Riva. E ninguém se impôs na confusão contra os colombianos. Deixaram o menino meio que sozinho. Parece que esse time não tem sangue, não tem alma, mas nem pra partir pra porrada pra dentro dos caras, eles serviram. Imagina esses caras fora de casa numa eliminatória. Como é que vai fazer? Vão chorar? É, eu não sei. A impressão que dá, eu não sei, sabe que a impressão também que dá às vezes é que o seguinte, é o Neymar que é o bom, então ele resolve. Então parece que os caras ficam do lado e falam, pô, se ganhar, porque ele que ganha, se perder, são nós. Então deixa as coisas acontecer com ele. Apesar que, apesar que essa responsabilidade não pode existir jamais, né? Tanto é que eu acho que ele é o Neymar, mas em volta dele deve ter qualidade. Também se ele tiver qualidade, infelizmente não tem. Você tem bons jogadores, mas olha, o jogador diferenciado, hoje... Porque se você analisar essa seleção que está jogando, o jogador, só mesmo o Neymar não é protagonista lá fora. Ninguém agora não tem um que é protagonista. Agora depende de você jogar no Liverpool com uma puta de um time, hein? Quando você faz uma jogada, lógico, você joga no Chelsea, quando você faz uma jogada, uma hora ou outra você faz. Até o próprio Neymar no Barcelona, ele joga num cantinho lá e faz a jogada dele. Às vezes passa 90, 80 minutos sem fazer nada. De repente ele cria uma situação. Mas, entendeu? Então é diferente, antigamente a gente jogava. Ô, beijo, a gente jogava, primeiro já tinha o Pelé. Pois é, se você for falar de 10 para concorrer, era Demir, Dirceu, Dicá, Gerson, pode dizer, já tinha um monte. Para você concorrer, para ver quem é melhor. Quando ele jogava aqui, ele concorria com quem? Pois é. Não concorria com ninguém. Lá fora, foi feliz, realmente adorei quando ele foi jogar num baita do time que é o Barcelona. E joga muito bem então, no Barcelona. Então é diferente também você falar. Agora teve pessoas aí, parece que foi até o Tostão falou que depois do Pelé é o maior jogador do futebol brasileiro. Tá brincando, né? O Tostão, eu até estou admirado ele falar uma coisa dessa. Bom, você é amigo dele, agora você liga para ele. Não é. Infelizmente ele tá muito zen, ele é diferente, não é mais o Tostão que eu conheci. Mas entendeu? Então eu acho também o moleque é bom. Hoje é o melhor jogador nosso. Mas querer comparar lá atrás com esse jogador jogou muito mais que ele. Ele falou outra coisa. Ele falou naquela coluna da Folha de semana passada ou retrasada que o Neymar será o segundo maior jogador da história do futebol brasileiro e que ele será o vice-rei. E que o Messi é o vice-rei do futebol. Só perde para o Pelé. Você concorda? Ou também não, Robertinho? Não dá, hein? Não, eu acho que não, ainda muito, né? Tem que mostrar muito ainda. Mas se trata, hoje, no momento, o futebol brasileiro é o melhor, sem dúvida alguma, que nós temos. O que que nós temos aqui, por equipa, não temos um centroavante, não temos aqui um jogador mais. Então, infelizmente, aqui ele é bom. Mas lá ainda, apesar que o mundo, né, o mundo é o seguinte, faz 7, 8 anos que 2 jogadores somente concorrem ao melhor do mundo. Cristiano Ronaldo, meu Deus. Não aparece mais ninguém também. Tá uma pobreza geral, infelizmente. Mas o Neymar ainda tem que ser melhor que o Cristiano Ronaldo, que não é. Você concorda com o Riva, Pedro? Tem esse detalhe. Nem do Cristiano Ronaldo ele é melhor. Viu? Eu não tenho coragem nem de discordar do Rivelino, nem do Tostão. Eu fico no meio, porque são dois ídolos incontestáveis pra mim. Mas o Riva tocou. O Tostão falou isso aí, não dá pra aceitar. O Riva tocou. Tem Romário, Ronaldo, Rivelino, tem Garrincha, tem o Neymar. Tem muita gente aí. Tem uma porrada de jogador. Maradona, muito melhor. Mas o Riva tocou num ponto importante, é o RG que está falando. Riva, boa noite, prazer falar com você. Boa noite. Toca num ponto importante que é o seguinte, né? É pedra no formigueiro que virou a seleção brasileira, CBF, pô. Hoje nós estamos discutindo quem é que tem que ser capitão da seleção brasileira, o Neymar tem que ser. Porra, o Pelé nunca. O Carlos Alberto era capitão do Santos. E na seleção brasileira, o Pelé não era capitão. Quer dizer, porra, você não. Se é pra ser capitão por ser o melhor do mundo, então o Pelé sempre seria capitão. Pô, tô errado, Riva? Não, mas sem dúvida alguma, o capitão tem que ter a postura do capitão, porque lógico. Meu, o Zito, que era, você olhava no capitão, você vê o Carlos Alberto Torres, porra, é o nosso capitão até hoje. Você olhava, tanto dentro do campo, sabia na hora de falar, de argumentar. Você vê o Messi, meu, o Messi, porra, que postura ele tem, o puta jogador, mas que postura. capitão nenhuma. Zero, pô. Esses caras estão lá pra resolver o jogo. Não é pra ser capitão. Não é pra ser capitão. O Dunga tinha a postura de capitão, ô Rivan? Mas eu era o capitão, mas não era melhor que o Carlos Alberto, não era melhor que o Zito. Maneira, que ele é o Mauro Ramos. O Mauro Ramos, que eu adorava também, o outro baita capitão, a postura. Caramba. Você olhava a postura, o Bellini, né? Geraldo Luiz Bellini. Você olhava, você via, pô, isso aí é o capitão, isso aí é a pessoa que merece a abraçadeira, né? Sem dúvida alguma. Mas agora, o Dunga foi o capitão. Que nem outros N capitões que foram da seleção brasileira, que nem eu também não gostava. E às vezes eu me dava a taxa de capitão, mas eu queria jogar. Tá preocupado esse capitão, que ia mudar pra mim, não ia mudar nada. Pra levantar uma taça, isso aí é importante. É bobagem, né? Você jogar, você participar no campo e fazer o melhor. E ganhou também, né? Eu concordo com o Riva, colocar o Neymar de capitão, me desculpa. Eu sou admirador, eu sou fã do Neymar, acho que ele joga pra caramba. Agora, que é uma puta palhaçada botar ele de capitão. Outra, o Messi é capitão da Argentina, mas o capitão de verdade é o Mascherano, então, né? Sim. É, tem isso. Capitão Mascherano. Aí eu digo pra você, mas quem é culpado? Quem colocou? Ah, quem que quer? Concordo. Mas agora ele não pode jogar. E ele de birra, porque ele de birra não botou pro Thiago. Porque o certo pra mim nada é contra o Thiago. Mas não, Miranda também, ele joga, mas não tem a postura pra mim de ser o capitão, pra mim seria o Thiago. Aliás, agora, pro birra, pra alguma coisa, agora ele que fez, deu a abraçadeira pro Neymar, não, porque é isso, assim, ele pegou, deu pro Davi, o Davi Luiz, né? Até pro Davi Luiz, meu Deus, a falha. Acho que ele não sei o que ele quer fazer pra motivar aquele lá pra jogar bola, porque infelizmente tá feia coisa. Só fazer uma pergunta aqui rápido. Não, só queria dizer que ele tem toda a razão, viu, Silvio? Ele tem toda a razão, porque, por exemplo, em 94, quando o Brasil foi campeão, quem levantou a taça foi o Dunga. Dunga, né, mas todo mundo lembra que o Romário que foi o cara que ganhou a Copa. Lógico. Então pronto, né, Riva? Pô, mas nós estamos discutindo, Riva, tarja. Só fazer uma pergunta. Nós estamos discutindo tarja de capitão. Não estamos jogador. Tarja de capitão mesmo. É o que eu tô falando. Aqui é o Silvio Luiz falando, malandro. É o seguinte, tem uma pergunta pra você, também aqui pro glorioso Pedro Cardoso, que tá aqui, sou fã dele, malandro. Eu acho que enquanto a seleção não tiver um 9, aquele que fica a bola, aquele que dá pedregulho em ponto de faca, sabe, mano? Aquele cara que faz o gol. Enquanto não tiver esse 9, como tinha o Romário, como tinha tantos outros, eu acho que a seleção não vai pra frente. Você não acha isso, mano? Mas nós não temos 2, 6, 9, 10. O 9 é o essencial. Você não acha isso, hein? Ei, Rivelino Glorioso. Hoje nós temos o Firmino, que é um jogador que a gente não conhece, porque quando a gente tem campo, a gente não sabe o que o Firmino vai fazer, onde ele pode fazer, o que pode acontecer. Porque, sabe, é um garoto que a gente, pô, o que é o Firmino? E só temos ele, porque o Tardelli não é um centroavante, né? Ele joga mais pelo lado. Infelizmente, e você tinha hoje, já. Ih, caiu a linha. Vamos, o Bala vai recuperar. Ô, Pedro Cardoso, o Rivelino tá falando do Firmino. Você conhece o Firmino? Não, mas eu vi o gol que ele fez ali. Eu vou te falar, o Firmino hoje foi negociado pro Liverpool, na Inglaterra, por 142 milhões de reais. 29 milhões de libras. É muito dinheiro. Um dos 10 brasileiros mais caros da história. E ninguém sabe quem é o Firmino. Meu Deus. Mas esse mercado tá assim. Ele não tá falando aí. E ele também não é um. Ele precisa fazer 10 peças de teatro pra ganhar o que ele vai ganhar. 10? Quem me der 10 eu já fiz. Então, mas o Firmino vem de encontro que você tava falando no início. O cara sai daqui com 15 anos, com 14 anos, com 16, você não fica sabendo. Aí vai aparecer na seleção. Ó, mas que queimação de filme desse Firmino, hein, Domênico? O Manchester queria. Ele acabou acertando com o Liverpool. Os dois únicos clubes da Inglaterra que eu não atuaria hoje dos grandes ali seria Arsenal e Liverpool. Você recebeu a proposta? Não, também não. Arsenal e Liverpool ou Arsenal e Manchester? Não, eu jogaria no Manchester. Eu acho que o Manchester hoje é muito mais time do que o Liverpool. Eu não jogaria hoje no Liverpool e não jogaria no Arsenal. Mas o Liverpool. Eu jogaria no Manchester City, jogaria no Chelsea, jogaria no Manchester. No Santos, escolhendo. Eu vou te falar uma coisa, Domênico. A seleção brasileira, sabe o que ela me lembra no muito hoje? No Palmeiras, ela me lembra a seleção portuguesa. Ela tem Cristiano Ronaldo, um monte de coadjuvante do lado, que toca e fica torcendo. Os jogadores da seleção portuguesa, Pedro Cardoso, eles tocam a bola no Cristiano Ronaldo e ficam, vai. O Riva, eles não são capazes de nada. Recuperar uma ligação com o Riva. É isso aí. Ô, Riva, tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Bom, ô Pedro, pra gente encerrar de uma forma gloriosa essa ligação, termine você se despedindo desse seu ídolo do futebol, Roberto Rivelino. É. Bom, o Rivelino estava falando aí, tudo que ele falou realmente é uma sabedoria imensa. É essa sabedoria que eu sinto que falta ao jogador atual. O Rivelino já tinha essa sabedoria quando era novo. Não é agora apenas um homem experiente que tem essa sabedoria. Aquele time que ele participou, e não foi só 70, 74 também, foi uma Copa bastante, bastante importante, o Rivelino teve uma liderança imensa ali. É a isso que eu me referia. Onde está esse homem do futebol brasileiro que não era apenas um jogador, era também uma pessoa que a gente respeitava, que quando falava a gente ouvia, e todo mundo era sensato. E não é negócio de bater ou não bater, de ser mais fraco ou ser mais forte. O Rivelino sabe que o futebol é uma coisa que tem contato físico, uma hora ali a gente tem que dar um tranquinho para cá, um tranquinho para lá, mas todo mundo era de bom caráter. Aquela seleção de 70, que olha para aquelas pessoas e quantas histórias eles mesmos contam de amizade, de respeito, de companheirismo. Eu sinto falta dessas histórias no futebol atual. E não tem seleção brasileira se não tiver país para defender. O país que nós temos também está meio quebrado, né? A seleção também fica meio na dúvida de qual é o país que a gente representa. Ainda que em 70 tinha uma ditadura militar, mas havia uma vontade de democracia, né? E muita gente falou mal da seleção brasileira que ganhou a Copa como se fosse uma vitória dos militares. Para mim, foi uma vitória daqueles 11 homens, 22, que entraram em campo. O militar ali ganhou aquele lucro ali de graça. Falou bonito, Pedro, hein, Riva? Falou bonito, Pedro. Eu agradeço. E realmente foi a vitória da democracia em 70 também. Foi mesmo. Sem dúvida alguma, porque nós fomos lá para jogar futebol. Isso. Eu sempre tive um conceito. Política com futebol não dá certo. Não Tanto dá certo. É que agora você vê essa confusão aí, que está vendo? Você vê como é que está o nível de futebol, os políticos tomando conta, você vê o que acontece aí. Isso aí. Essas pessoas. E agora, e outro lado, né? Você vê o futebol tá tão, tão difícil. Agora esse negócio dos árbitros também, na Conmebol, né? Que dar coisa, hein? Olha que absurdo essa Libertadores. Tem gente que gosta da Libertadores, hein? Diz que tem gente que é bonito que joga no fundo do quintal. Eu não. Eu quero jogar na sala de visita. Eu quero na Champions League. Se ganha lá dentro do campo. O futebol tá tão doido que esse grampo do Júlio Grondona com o cara da Conmebol de arbitragem, o Pedro Cardoso e Riva, eles voltaram a 1964. Brincadeira, hein? Santos Independente. Imagine, o Pelé jogava, Riva. Imagine você, que a gente sofria, a gente não ganhava nada, não sei o que. Olha as coisas como acontecem. É um absurdo. Absurdo. É um absurdo. Olha, a gente olha, eu que, graças a Deus, joguei, né? Eu fiquei 20 anos aí. A gente escuta essas barbaridades, olha, é triste. Eu me sinto envergonhado. Eu acho que se naquela época eu pudesse escolher outra opção, se Deus pudesse me dar essa opção, eu acho que eu não ia pro futebol, não. Não faça isso com a gente. De jeito nenhum, Robertinho. Deus não faria isso com você. De jeito nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você é monstro. Você é ícone do futebol mundial, Robertinho. Tá doido. Mas eu falo o que acontece com o futebol, né? Eu tô falando fora das quatro linhas. É muito sujo, né, Riva? Essa das quatro linhas é um negócio vergonhoso. Futebol é a coisa mais bonita do mundo e a roubalheira em cima do futebol é a coisa mais feia do mundo, porque rouba da coisa mais bonita. Você não poder botar a mão na bola e ter que fazer gol com os pés e a cabeça, é uma ideia genial, né, gente? Se pudesse botar a mão na bola, era fácil. É verdade. Robertinho, olha, pô, sensacional, você é monstro mesmo. E, ó, você precisa ir assistir a peça que vai estrear aí do Pedro Cardoso em São Paulo, lá no Teatro Fecaneca. Vai lá dar as risadas lá. Não, eu vou, eu falo com o Pedro, pego o telefone do Pedro e vou ligar pro Pedro, fazer questão de maior prazer. Eu vou assisti-lo. Ô Riva, você sabe que foi engraçado? Ano passado eu fui com a minha mulher assistir esse stand-up do Sérgio Malandro. Lá no. Foi legal pra caramba. Aí uma hora. Pedro? O Sérgio Malandro falou assim, no final: pô, queria agradecer a galera que veio aqui. Pô, mas em especial um ídolo que eu tenho na vida aí. Aí ele olha pra cima e fala: Roberto Rivelino. Puxa, muito obrigado pela presença. Todo mundo olha. Cadê? Não tinha Rivelino. Não tinha nenhum. Você sabe que ele fez essa peça no Corinthians, né? Lá no Corinthians. E ele falou a mesma coisa também? Aí que acontece? Aí eu fui lá. Aí quando ele falou. Eu entrei por trás dele, aí ele assustou. Todo mundo levantou batendo palma pra mim, e ele não tava entendendo nada. Quando ele virou, eu tava atrás dele. Aí você falou, ha! Pegadinha do Ribelinho! Ô, Riba, sou seu fã, Riba, tô aqui, pô. Um grande abraço pra você. E, ó, vai legal. Lá no meu show, tô fazendo um show agora ali na frente da Praça da Sé. Tá certo. Toda quinta-feira à tarde, vai lá, pô. Bom, obrigado, Riba. Pedro, um abraço, viu? Tá aí a tua homenagem pra você também, com o Ribelinho no ar, pra você se despedir, é nóis. Tá melhor surpresa, valeu, Ribelinho, um abraço. Obrigado, um beijo, abraço, beijo, obrigado, Ribelinho. E tem que vir aqui, né, Riba? Ah, tem que marcar com o Riba de novo. É que agora tá frio. É. Tá recebendo o calor. Tchau, Riba, um abraço. Traz um curió aí. Um abraço. Falou. Estádio 97, pela Energia 97. Oh. É, meus amigos, vamos partir para os ouvintes que também querem fazer suas perguntas. Tive aqui, Estádio 97, também em nome de Banditec, né? Faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e se inscreva. E o Benjamin vem agora com um recado importante. Só tinha falado esse negócio, só para contar para o Pedro, só para a gente encerrar o assunto, Rivelino. Um dia o Riva me contou que ele foi o convidado, ele foi ver um show do Paralamas, do Sucesso Uma Vez em São Paulo. E quando acabou o show, o Herbert Viana pediu que ele fosse ao camarim. Você sabe dessa história? Não, não sei. O Riva me contou um dia. O Riva chegou lá, foi dar a mão pro Herbert Viana. O Riva ficou com a mão no vento. O Herbert Viana se ajoelhou e beijou os pés do Riva. Botou um sonho de conhecer Roberto Rivelino. Não, rapaz, tô te falando, eu tive uma emoção danada. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Além de uma pessoa super educada, simpática, um gentleman, né? É uma emoção danada, cara. O Riva é onda. Riva é onda. É gente boa. O cara é gente boa demais. Tá certo. Benjamin, vamos lá com o recado então de Eliar, vai. A Eliar é a bateria original de 8 em 10 motos produzidas no Brasil, isso mesmo. Não tem pra ninguém. Pensou bateria original, pensou Eliar. Além disso, ela é totalmente selada e pronta para uso. Instalou, ligou. E quem mais entende de moto, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então, amigão, faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, amigão. Um abraço para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. É isso mesmo, Benjamin. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que vale mais, em seu carro ou seu tempo? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Por mais valioso que seja o seu carro, certamente a resposta é o seu tempo, porque foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro. É ou não é? Então, por isso a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, não. Protege o seu tempo também, porque bateu o carro? Simples. Só passar no HDI Bate Pronto, centro de atendimento que libera o conserto do carro na hora. Assim você vai aproveitar melhor o seu tempo e também aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não vai ficar parado na oficina esperando o vistoriador passar. Nada disso, hein? Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Então escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos partir para o momento sem parar, três não, ouvintes na sequência. Daqui a pouco tem o pedágio, Dudu. Ah, o pedágio daqui a pouco? Ah, hoje tem pedágio. Tá bom, hoje tem pedágio. Tá frio, Dudu. Ô, tá garoando, tá frio, tem pedágio, Dudu. Tá tadinho do moto, velho. Tadinho, caralho, tá de casa. Nesse momento deve ter uns 10 graus. Ah, Ju, aqui no estúdio não. Aí o pior é que vai gente lá, hein, Domênico? Isso que é, óbvio. Ó, só relembrando aqui, o Homem Primitivo hoje no Teatro Frei Caneca. Sim. Às 9 horas, todo mundo que chegar lá e falar que ouviu no Estádio 97. Aí ganha. Paga metade. Paga metade do ingresso, então não paga metade do ingresso, tá bom. Tá lotando. Legal. Né, Pedro? Opa, desculpa, eu tava falando de futebol aqui. Imagina. Sobre o seu show. Estávamos falando sobre o seu show. Não, meu show, né? É o Homem Primitivo e quem for lá quem e falar lá que me viu falar aqui, que ouviu, tem que falar qual é a pessoa que me deu a honra de vir aqui conversar comigo. O Rivelino. Fala verdade. Tô brincando, pode falar qualquer coisa. O que te adora tá mandando um WhatsApp pra mim. Pô, tô aqui, ó, tô curtindo em casa, sou fã demais do Pedro Cardoso. O Estevão Soares também, zagueiro, Estevão, foi zagueiro. Opa, ó, Estevão, que sou fã do Pedro Cardoso. Domênico, manda um abraço pro Estevão, ele abraço, te adora. Abraço, Estevão. Eu tenho um esquema, Domênico. Eu tenho carteirinha de estudante porque eu estudo, né? Sociologia. Você estuda, né? Onde você estuda? Você estuda a vida dos outros. Você estuda a vida dos outros. Então, se eu falar com a minha carteirinha, eu já pago meia. Se eu falar que eu escutei o Predo aqui no programa. É Pedro. Eu entro de graça, né? Porque já é meia que ele tá dando. Não, mas não, meia não, da carteirinha. Não. Ele não ganha nada. Você tá louco? Tem que sobreviver, pô. Chupa do meu. Vai pro inferno. Mota mandou um WhatsApp. 14 graus. Falando assim, Domênico. 14 agora? Só? O Mota mandou um WhatsApp. Domênico, estou com muito frio, estou molhado. Me chame, por favor, estou congelando. Ele falou? A mim não me sensibilizou em nada. Ah, então pera um pouquinho. Ele falou isso? Falou. Pra chamar ele agora? Olha, estou com muito frio, molhado, não estou me aguentando. Gente, aí, sabe aquele jeitinho gay dele? Gente, tá 8 graus. Também é mentira, porque não tá 8 graus em São Paulo. Lá fora deve estar muito próximo aqui disso. Aqui tá ele mandou 25? Pra mim agora. Aqui, tá 25, ó, acabei de ver aqui. Aqui tá 12 graus. Acabou de falar. Pra mim ele manda 8. Aqui, vá. Além de tudo, aqui, é mentiroso. Aqui, além de simulado. Não, mas tá 12 graus ali 12, do lado do motor graus. Da van. Falou que tá 12 graus. Mas tá do lado do motor. Bom, da van. Se ele tá, sai dali e congela. Se tá 12 graus e ele pediu pra chamar agora, então vamos fazer o seguinte: vamos colocar ouvintes agora pra participar. 3284-7097. E porque os ouvintes têm prioridade de fazer sua pergunta. Chupa, para o jogador. Vamos lá. Certo, RG? Certo. Você tá de camiseta manga curta, você não tá com frio aqui dentro, não? Alô? Alô, Domênico? Opa! Alô. Quem fala? Jardel. Ô, Jardel, tudo bom? Que jogou no Grêmio, no Palmeiras? Não, que Palmeiras. Oi? Ele nem jogou. Passeou lá. Passeou lá. Baixa o volume. Baixa o volume um pouquinho, Jardel, pra só, gente só falar. Só um minuto. É uma barbaridade esse frio em São Paulo. Teria uma tragédia. São Paulino, também, São Paulino. Calma. Peraí, gostosa. Tá. Manda teu nome. Isso, completo. Não, Jardel José Godoy de Lima. Ó. Oh? Jardel José Godoy de Lima. Isso, já participei uma vez, Américo. Já participou, né? Yeah. Obrigado aí, muito obrigado. Ganhei uma camisa muito bonita aí, um bom. Calma. Tá bom. E quantos anos você tem? Eu, 3.4. 3.4, RG número 2. Hoje? Hoje? Hoje? Quarta-feira. Hoje, apesar de ser um dia importante, uma noite importante, por termos aqui Pedro Cardoso. Por termos aqui o aniversário de Domênico Gatto, mas hoje ele não vai conseguir, viu, Domênico? Não vai conseguir o Jardel, por quê? Porque tá muito frio. Ah. E ele não vai conseguir brincar no Jardel de infância. Ah, não! Sensacional! Que piada merda! 18 horas e 45 minutos, bicho. É. Mais do que nunca, quem sabe faz ao vivo o Super RG número 2, bicho. É verdade, Jardel, e qual que é o bairro que você mora? Oi, Tacomã. O bairro? Sacomã é ali perto da Anchieta, começo da Anchieta lá. Eu morei ali perto, Dom Vilares. Eu moro em frente ao metrô, bem já. Pô, do ladinho. Ô, amigo, estamos recebendo aí o grande Pedro Cardoso. Você tem alguma pergunta? Você quer falar com ele alguma coisa, amigo? É momento único, hein? Sou fã do. Na verdade, sou fã do Agostinho, né, cara? Sou letra Agostinho. A grande família lá, nossa, não perdia nunca. Eu adorava. Obrigado, amigo. Então teria uma pergunta? Aí, sou fã do Agostinho, do Pedro Cardoso. De novo. Já falou. Obrigado, irmão. Obrigado. Mas eu queria um abraço. Ele quer te falar um negócio, que ele é muito fã do Agostinho e do Pedro Cardoso. Obrigado, amigo. Obrigado. Tá bom? Não, mas ele já falou que é fã dele, não? Não, ele não? Falou que. Viu, Pedro Cardoso? Não sei se você ouviu. Ele falou que é fã do Agostinho e do Pedro Cardoso. Você sabe o que é difícil aqui pra mim? Que vocês todos têm essa voz de locutor de rádio. A minha quem? Voz é um... Tá você, louco? Só o Domênico é locutor. Só ele. Só ele. Eu somos tudo. Eu não fazia aula de não, vocês não são nada, vocês são locutor também. Então na rádio eu viro locutor, viu? Nós entregávamos panfletos na rua, é. Olha que fica todo mundo nesse negócio de telefone, vocês são tudo maluco, né? É tudo isso? Maluco. Falei, só tem louco aqui, viu, meu? De verdade. Só maluco, é verdade. Bom, mas amigão, você quer mandar um abraço pro Agostinho, pro Pedro Cardoso? Cadê o Jardel? Jardel. Aí, ô Jardel. Eu tô aqui, eu tô morrendo da risada das piadas do Benjamin, hein? Sem graça piada pra caramba. Do Benjamin sem graça. É, mas piada do Benjamin sem graça. O cara que tem graça não é o Benjamin aqui, é o Pedro Cardoso. Pedro Cardoso que é o cara, da grande família, Pedro Cardoso. Não, mas eu aqui não faço graça. O Agostinho tem mesmo, o Pedro Cardoso mesmo. É um monstro, o Agostinho é um monstro, Benjamin. É um monstro, não concordo com você. Verdade. O Agostinho é monstro, Pedro Cardoso é monstro. Certo. E você não tem nenhuma pergunta pra ele, só queria falar que é fã dele. Exatamente. Tá. Você quer falar que é fã dele? Continua falando. Na verdade. Olha, ele é São Paulino, você é São Paulino, né? Exatamente. Graças a Deus. Quer falar alguma coisa? Domingo, o Denilson foi embora, o Denilson foi jogar na Arábia, pode ser que o Valdívia vai jogar no mesmo time dele lá, no Al-Wahda. Você acha que o Rogério Ceni joga domingo, amigão? Joga domingo, né? Joga domingo. Treinou com bola hoje, joga domingo. Porque pelo menos o que tá aparecendo nos jornais aí hoje é que ele joga domingo. E eu vou te falar, vai ser jogo difícil, hein? Mas, velho, o jogo Rogério, difícil. Mesmo que ele não puder jogar, ele tem que estar em campo, cara. Isso aí. O Rogério pode ser que seja, talvez, o último clássico contra o Palmeiras. Porque ninguém sabe no segundo turno se ele vai estar apto a jogar ou não. Por que não, mano? Ah, porque numa dessas o cara pode se machucar, o cara pode ter tomado terceiro amarelo, enfim. Tá, ninguém sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Ele pode cancelar a aposentadoria também. Pode ser, mas eu acho difícil. O Rogério tem que estar em campo, cara. Pela representatividade que ele tem aí dentro desse time de São Paulo, ainda mais o Osório que tá chegando agora... Bom, clássico, o Palmeiras aí dá moral. Se o cara vencer, Domênico. Sim. dá moral, velho. O São Paulo tá brigando ali, tá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Malandro, se toma uma traulitada, numa dessa tá lá aquele moleque lá, o Renan Ribeiro. Ou se numa dessa tá o Denis. É que o Denis eu acho que ainda não tem condições de jogo, mas já tá treinando com o pessoal ali. Já, mas o moleque goleiros. Foi bem, acho que o moleque já ganhou a posição, hein, mano. Quem, o Renan? É. Ah, ele falou, foi bem. Rogério, foi bem, mano. Não, ganhou do Denis. Ah, tá. Mas o Rogério tem que estar em campo sim, cara. Mas, ô amigão, e com relação ao Alexandre Pato? Parece que pintou uma proposta agora do futebol italiano. Aí pode ser que o Pato saia do São Paulo. Você acha que vale a pena o São Paulo? Né, mano? Mas você não acha que vale a pena o São Paulo tentar fazer um sacrifício aí pra tentar comprar o passe do Pato? Não, pelo amor de Deus, vai embora, deixa ele embora. É mesmo? Meu Deus do céu. Ó, porque o São Paulo, diante do contrato que tem com o Corinthians, caso exista uma proposta oficial, o São Paulo tem que ser consultado. O São Paulo tem a prioridade de compra. A proposta gira em torno de 9 milhões de euros. São Paulo não paga 9 conto no Pato, Benjamin? Lógico que não. Ah, o São Paulo que... também quer que venha a proposta. Para, isso aí vai ser bom. Isso aí vai ser bom pra todo mundo. Não fará falta nenhuma Alexandre Pato nesse time de São Paulo, amigão? Pra mim não, mano. Não faz falta nenhuma, não. Pelo amor de Deus. Eu fui contra o... Vim ver o São Paulo jogar contra o... Esse último jogo aí que teve no Morumbi, hein? O Havaí. Deus do céu. Pelo amor de Deus. E o vez do Luiz Fabiano, mesmo com os problemas que ele tem, né? Problema. E o vez do Luiz Fabiano. Ó, eu tenho uma informação, desculpa atrapalhar aí a programação de vocês, né? Pode falar. Acabei de falar com o Claudio Honor aqui, meu contato, fala, ó, né? Quem? Claudio Honor é uma fonte forte que eu tenho lá dentro do Palmeiras, né? Ah. Olha isso. Claudio Honor? É, Claudio Honor faz lá? Acabou de cravar. O que ele faz lá? A fonte. Não? Tem três Claudio Honor lá, não vou falar qual é. Ele acabou de cravar que domingo tá confirmado para ir na Palmeiras o jogo, né? Não, pode cravar que vai ser lá. Não, mas faz tempo que tá lá. Depois me cobra no ar, porque quando eu falo é pra cobrar mesmo. Por isso que eu ponho você no meu programa, pra dar ibope. Bom pra caramba. Então tá bom, já deu esquema de abraço pra alguém? Deu placar pra domingo, Palmeiras e São Paulo. Vai ser 2x1 pro São Paulo. Tá bom, quer mandar um abraço pra alguém? Não vai ser, não. Um abraço pro meu amigo Carlão. Um abraço pro Carlão. Lá do Perdiz, lá, um abraço pra ele aí, que ele curte o programa de vocês aí. A última vez que participei, não mandei um abraço, ele me cobrou. Um abraço pra você, Carlão. Mas você não paga a conta? Na rádio aí. Você não paga a conta? Manda aí pro inferno. Abraço, abraço aí, Jardel. Ô, mano, alô? Ô, Domênico. Fala, Jardel. É a merchanda do Bozano aí, tem como não? Manda. Fala aí. Só na vazia Bozano, me garante que vai virar fenomenal. Ganhou um kit Bozano, então, Jardel. Tem um fugindo aqui. Esse kit é top, hein? Tá bom? Um abraço, Jardel. Ô, Pedro. Valeu. Na hora de eu ir embora, ele foi embora, eu tenho que ficar agora. Pedro, o amigo meu aqui, Evandro, assim, o Evandro do Museu do Futebol, ele pergunta, você tem medo de avião? Não, por quê? Não tem? Não. Nunca caiu? Não, ele mandou fazer a pergunta se você tem medo de andar de avião. Não. E você só vem pra São Paulo de carro, é mentira? Não, vem de carro, porque, mãe, se você, da minha casa até o aeroporto, o avião, do aeroporto aqui até o hotel... Ah, mas não é medo, é não, comodidade. É a hora que eu venho, a hora que eu quero vir, entro no carro, nunca sei bem a hora que venho, volto. É mais rápido. É, mas eu gosto de andar de carro também, descanso, passeio, olho a paisagem, paro a hora que quero. Vai tomar um cafezinho, avião, vai fazer... Só pra viagem longa, né? Pra viagem curta, o avião é muito trabalhoso. O avião você para quando o cara quer, né? E do Rio pra cá ele quase nem sobe, né? É, não, mas subiu, é que desceu, o trânsito, né? Até o aeroporto, depois pra cá... Se você mora na Barra, é absurdo. Avião, né? Na Barra é melhor desistir da vida. Enquanto o Rio de Janeiro não construiu um aeroporto na Barra, ferrou. Tem até um pequenininho lá, tem que fazer um grande. Eu não conheço o Rio de Janeiro. A Barra é muito longe do aeroporto, Barra, é isso? Pô, muito longe? A Barra é longe de tudo. O trânsito do Rio de Janeiro é o que era o trânsito de São Paulo alguns anos atrás. A Barra é muito longe. Eu acho que ele tá pior, viu? Porque, por exemplo, você sai da Barra pra Zona Sul, você só tem uma via de acesso, né? Só que é a funila. Eu da gravação pra minha casa levei algumas vezes 2 horas e meia. Algumas vezes, com frequência. Mas é a geografia do Rio de Janeiro é complicada também. Porque de um lado é o mar, do outro lado é o morro. Não tem como fazer também outras vezes. A geografia de São Paulo é que é boa, né? De um lado é prédio, do outro lado é prédio, do outro lado é carro. É uma geografia melhor. Mas é verdade, não, mas o Rio de Janeiro, todo mundo critica, mas o trânsito no Rio. Não tem o que fazer, gente. A gente é carente de transporte público, né? Carência de política pública, essa é a solução, né? Qualquer país um pouco desenvolvido, você tem que eu vou de carro até o teatro aqui. Eu tô no hotel aqui na Santos, vou de carro até o teatro, porque não tem... Ou eu vou a pé sendo assaltado aqui até lá, ou eu vou de carro, entendeu? É verdade. E eu vou te falar da Alameda Santos pra Frei Caneca, é 5 minutos, né? 5 minutos, entendeu? E tem bike, se for de bike te matam também. E se for de carro vai demorar pra cacete. É, uma loucura. Eu adorei caramba, que o programa que era na rádio, que eu vim a pé, felizão. Andando a pé pela rua, sentimento de liberdade, de autonomia, de tranquilidade. Transporte público é uma coisa fundamental, né? Ah, mas eles não estão nem aí com isso. Eu falo igual vereador, né? Mas eu não vou me candidatar. A política te decepcionou muito? Demais. Eu fui muito eleitor do PT e esse negócio do PT é um tranco complicado, né? Não que não houvesse corrupção no Brasil antes, não que não houvesse roubalheira antes, mas eu não votei nos outros. Eu votei nesse. Então, pra mim, foi um susto grande. Mas votei de novo na Dilma aí, porque ainda acho que o PT tem uma contribuição a dar. E deu. Assim como o Fernando Henrique também deu uma contribuição enorme ao Brasil. Mas essa coisa generalizada da roubalheira, como o Rivelino estava falando no futebol, dá, né? Meu Deus do céu, nós aqui trabalhando honestamente, eu pago meus impostos, eu pago tudo, eu pô, até multa de trânsito. Não dá pra acreditar, né? E os caras roubando da hora que acorda, da hora que vai dormir. Tem uma... O amigo de vocês aí, Boechat, da rádio lá, fala, isso é verdade, o Brasil foi tomado de assalto por um grupo de bandidos e a população tá refém disso. Tá refém. Porque eles têm a lei do lado deles. Eles roubam amparados pela lei, é como você levar um tapa na cara do policial. Quando a gente é roubado... Nada. É, não. Você é roubado pelo político, é muito triste. A gente vai ter que virar essa mesa aí, viu? Mas tem solução esse país? Meu amigo, só não tem solução a morte, né? Espero que tenha, porque eu tenho filhas para criar e eu sou brasileiro. E qual não... a solução? A gente vota, a gente erra... Solução, acho que a gente votar com mais consciência e a gente fazer uma aquisição cultural da honestidade. A honestidade voltar a ser um valor que a gente preze. Entendeu? Que a gente tem orgulho de ser honesto. Foi largada a honestidade, né? E tem muita gente honesta no Brasil, tem muita gente de bem, tem muita gente... Eu trabalho com muita gente, tenho contato com muita gente pobre que trabalha honestamente, com sacrifício. Uma empregada doméstica para chegar na tua casa leva duas horas e meia, leva mais 2 horas e meia para voltar, ela não rouba um grão de arroz da tua casa. E chega no horário, né? E chega no horário, aí a Dilma faz uma lei a favor dela e todo mundo reclama. Tudo bem que é uma lei que cria um problema para nós, porque é uma lei que nos põe muitas obrigações. Em vez do Estado fazer as coisas de novo, a gente tem que fazer. É. Mas espera lá, as empregadas trabalhavam sem hora. Tinha um patrão aí que chegava 2 da manhã, batia no quarto de empregado e mandava botar a janta. Então, a hora que a gente começar a respeitar mais o trabalho, eu acho que o Brasil melhora. Agora, é um processo histórico, é um processo de aquisição coletiva, né? É um processo de... Não sei se a gente vai ver isso acontecer. Mas é importante, como lá no nosso programinha aqui, né? Cada um dá sua contribuição diária de civilidade. Afinal de contas, a maioria de nós tem filhos, né? E a gente quer ver os nossos filhos melhor. Não, eu já tô torcendo, já não é pelos filhos, já tô torcendo pelos meus netos. Porque os filhos acham que não dá mais. Lógico tanto. Que não. Tá louco? Meu filho tem mais velho tem 12, o pequeno tem 16. Mal ou bem, a democracia que há no Brasil hoje, pelo menos as pessoas estão sendo presas e respondendo pelos seus atos. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente nem sabe o roubo que houve ou deixou de haver. Nós não temos nem como saber que o período atual é mais corrupto do que o outro. Porque lá atrás, durante a ditadura militar e logo no começo da democracia, a democracia não tinha força para ir atrás de ninguém. Então alguma coisa andou, mas é assustador. Eu vivo assustado. Acho que todo mundo vive. O desnível social acabou com esse país também. Não foi só a corrupção. A escravidão é uma herança muito complicada. Essa desigualdade social. E eu não vejo como equiparar, como melhorar. Infelizmente, são 200 milhões de habitantes, um país que a gente não sabe nem onde termina. Na tua cidade estão matando a facada. Aqui matam... Na minha rua, meu amigo. Então... Na minha rua, entendeu? E uma correção... Pra... Ali na Lagoa? O que mataram... Eu moro na Lagoa, é na minha rua. Então. Agora, a violência que a gente... Quando a violência chega na gente, a gente tem que lembrar que a violência chegou muito antes do menino que está morando lá dentro de uma favela. Nós não sabemos o que é nascer numa favela, o que é viver dentro daquela circunstância. E a vida já é dura para mim, que nasci branco na Zona Sul do Rio de Janeiro. Imagina para um garoto desse que nasceu dentro de uma favela, com a casa colada uma na outra, sem perspectiva embaçado, nenhuma. Lógico. Eu não estou perdoando aqui a violência de ninguém, porque ninguém tem o direito de ser violento. Exatamente. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Eu estou apenas circunstanciando a violência para a gente não tentar resolver só com polícia. É. E não é polícia que resolve a calamidade brasileira. Justamente. O melhor dos mundos é uma polícia que não anda armada. Isso é que eu queria. E não uma polícia cada vez mais armada, cada vez mais polícia. Do dia eu andei aqui na Paulista, falei, meu Deus, isso é uma guerra civil. Tem uma quantidade de polícia na Paulista inacreditável. Não, isso não é a paz, isso é a guerra. A guerra é a ausência da violência, não é a violência controlada por outra violência, que é a violência do Estado. Enfim, eu tenho que ter esperança, porque quem tem filho tem que ter esperança. E eu construo cada dia da minha vida tentando contribuir um pouquinho. Tento pagar meus empregados domésticos o melhor que eu posso. Está longe de ser o ideal. Tento pagar o melhor que eu posso dentro do que eu ganho. Acho que isso é uma contribuição que eu tento dar para o Brasil. Tento ser justo, tento pagar meus impostos, tento não usar o país apenas para meu próprio benefício, porque sei que não existe paraíso para um só. Como bem disse o Rivelino, a seleção dele tinha o Pelé mas o Pelé precisava do Rivelino, do Tostão, do Gerson, do Jairzinho, do Clodoaldo, do Brito, do Carlos Alberto. Senão não acontece. Era o lateral esquerdo, Everaldo. Everaldo. Então nós precisamos de todo mundo, cara. O Neymar sozinho, coitado, ele só vai conseguir ser expulso. É que a gente... E uma outra coisa, Benji, que precisa acontecer urgentemente no Brasil, já passou da hora, é que a polícia melhorou nesse sentido de ir lá prender, guardar esses caras aí, os famosos grandões que a gente questionava tanto. Agora, a justiça tem que falar a mesma língua, né? Porque não dá pra polícia, porra, ir lá botar o cara pra dentro, e ir lá a justiça e botar pra fora. Nós temos um Sérgio Moro hoje que pelo menos nos dá uma esperança. A situação do policial no Brasil também é muito difícil. Sim. Porque eles trabalham também numa situação, eles estão numa guerra civil. E sem condição de brigar. Sem condição, sem preparação, porque a academia de polícia é uma coisa muito simples, muito elementar. Ele é um homem que tem a função mais importante, é um homem que tu dá arma na mão dele e fala, defende a minha vida. E tu quer que esse cara estude 3 meses só, ou 6 meses só. Ele tem pouco conhecimento do direito dele, tem pouco conhecimento da lei, tem pouco conhecimento de autodefesa, tem precariedades imensas. Mais uma vez, a classe política explora o policial. O policial também é uma vítima imensa do desinteresse da classe política em construir um país para todo mundo. Aí, um ou outro perde a cabeça, um ou outro é bandido, fardado, um ou outro realmente perde as estribeiras, dá um tapa na cara que jamais poderia ter dado. Mas a estrutura como um todo está quebrada. Não adianta a gente pegar um só, pegar dois, pegar três. Nós temos que mudar o Brasil inteiro. Aliás, eu achei que o PT ia mudar, mas realmente o PT se atrapalhou, né? Não vou botar o dedo na cara de ninguém aqui e dizer que o PT é o pior governo que o Brasil já teve, mas o PT está num momento complicado, né? Tem que... Se perdeu totalmente. Você só para encerrar esse assunto político, você, na próxima eleição para o presidente, você vota no PT ainda ou não? Eu não sei, uma boa pergunta. De quem é o dependendo candidato. De quem se colocar contra. Eu acho que a pobreza brasileira precisa conquistar o país para ela mesma, sabe? Nós temos um país que foi construído com a escravidão. A escravidão é uma coisa violentíssima. São 350 anos de importação de negros africanos para o Brasil para trabalhar de graça. Pessoas que não tinham nenhum status de cidadão. Há meros 100 anos, essas pessoas têm direito a ser cidadão. Cidadãos ou cidadãos? Cidadãos, né? Cidadãos. Cidadania. Ser cidadãos. É muito pouco tempo. Então o povo brasileiro tem que conquistar o país para ele, todos nós. Toda pessoa tem que andar na rua sabendo que o país é dele, que tem direito a ter casa, tem direito a ter comida, tem que trabalhar, tem que pagar imposto, tem que ajudar todo mundo. Isso está muito longe ainda de ser uma conquista cultural absoluta, sabe? O país claudica por falta de amor próprio. Por isso que a gente tomou de 7-1 da Alemanha. O alemão entra em campo para defender o país dele. O jogador brasileiro entra em campo para defender o quê? Se ele quer ir embora daqui. O dele, né? Mas, ó, faltou um Felipe Melo naquela Copa do Mundo, hein? Ah, faltou um monte de coisa, mano. Faltou um cabra macho ali. O Felipe Melo conseguiu ser expulso também, né? O Felipe Melo batia muito. Então, cara. Mas é que tá. Faltou um cara que impusesse respeito. Mas, gente, não dá pra tomar 7 em casa, mano. Tudo bem, mas perdemos também por causa do Felipe. Não, apaga não é a luz, Felipe. Sei lá, joga um cachorro dentro de campo. Tá na história. O contexto é maior do que faltou é o Rivelino, rapaz. Faltou o Rivelino, o cara como foram, que né? Não Vocês apanhava, que o Pelé. Esses caras sabiam botar moral ao mesmo tempo sem ser covarde. É o equilíbrio. Eu tenho saudade da seleção que botava medo nas outras. A seleção brasileira, sempre quando você via amarelinho, os caras ficavam com medo. Agora nós sentimos medo. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Vocês viram o Garrincha jogar? Não. Eu vi muito novinho, meu pai era Botafogo, me levou pra ver. Cheguei a ver muito garoto. No jogo, ele já final de carreira, na verdade, eu vi o jogo de despedida do Garrincha. Então não vale muito. Mas havia um respeito pela arte. Você via o outro time aplaudir uma boa jogada do time adversário. O futebol é maior que o time. A gente tem que gostar do futebol. E, ô Pedro, não tem também muita melindragem de jogador? Jogador, torcedor, tudo. Melindrar, mimimi. Vamos mimimi, falar mimimi. Porque, assim, o Garrincha, é mimimi é... Fala muito. Ah, então, ele fez isso comigo, então... Mimimi é frescurite. Frescurite. Então, assim, ô Pedro, eu vou te explicar um pouquinho. Na época do Garrincha, ele passava o pé na bola de um lado, passava, ia para um lado, o cara ia junto com ele, e a jogada continuava. Isso. Hoje, se o cara faz isso, o cara vai lá dar um pé nele. O Neymar agora deu um balãozinho no cara pra um lado e pro outro, o cara foi lá. Então, e o juiz não expulsou o cara. Não é muito mimimi? É mas no campeonato europeu tem menos, eles são pessoas mais equilibradas. Mas ó, foi contra o Atlético de Madrid, que o cara foi lá e quis bater nele, bom. Ele deu um chapéuzinho. Também lá, mas não, eu digo aqui na Copa América também. Ah. Ele passou de um lado pro outro cara, aliás, uma jogada genial. Então, aí o cara veio bater nele. Esse futebol arte parece que tá, sei lá, os caras querem pagar isso aí. Ah, mas tá desmoralizado. Desmoralizou, cara. Seleção brasileira. O que Pedro. Ele tá falando daqueles tempos de Pelé, Rivelino, eu já cansei de falar aqui. Nós íamos assistir a seleção brasileira porque eu sou santista. No meu time tinha o Pelé, no Corinthians tinha o Rivelino. mas eu queria que o Rivelino jogasse no meu time. Então eu ia assistir a seleção brasileira para ver o Rivelino. E torcer por ele. E assim sucessivamente, cada torcedor gostava e ia ver seleção porque queria ver aquele jogador que ele gostava de ver jogar. Torcer por ele. Se foi, exatamente. Por quê? Porque era adversário. Paixão, isso. A paixão cega é uma burrice. Eu gosto de futebol. Quando o São Paulo tinha um time bom com o Raí, que ganhou tudo aí, eu gostava de ver o jogo do São Paulo. Eu virei Santos agora porque tinha o Neymar e o Ganso lá. Aí eu gostava de ver. Eu gosto de ver agora o Barcelona, que tá jogando bem. Tem o Real Madrid. Quando o Flamengo tinha um time bom, eu gosto de ver. Claro, eu sou Flamengo porque eu nasci no bairro. Sim. É o time onde eu fiz natação, onde eu aprendi a nadar e onde o Zico jogava. Tudo bem, mas eu gosto mais de futebol do que do Flamengo. Eu gosto mais de futebol do que do Santos. Futebol bom. É, a gente tem que gostar do bom futebol, admirar a arte que é o futebol e tudo que ele significa, como educação, como... falando aqui um lugar comum, mas é porque é verdade, é um lugar de democracia. Não tem rico nem pobre no futebol, verdade. Só tem a bola e 11 para cada lado. É um lugar bonito. É, meus amigos. Agora, eu posso ir embora? Porque não. Eu tenho que ir pro teatro. Não, agora a minha hora chegou. Não, cara. O outro saiu, o outro saiu na caladinha aqui, não falou nada. Deu um perdido, né? Você faz falta. Falando do atrasa, Portugal. Atrasa o espetáculo. Não atrasa dá. Atrasa o espetáculo lá. Eu estrei ontem, tem que lá lembrar. É, 9. Ah, você tá de brincadeira, 7 horas ainda. Mas ele precisa passar o som tudo. Não, eu tenho. Sem os caras que passam o som. Eu volto aqui, eu tô no hotel aqui do lado, se vocês me aguentarem. Amanhã você vem? Eu venho falar de... Amanhã não dá. Na semana que vem eu venho falar de... Eu adoro futebol, cara. Agora eu não sei, vocês têm muita informação de futebol. Não, tem nada. Ah, jornalista. Vocês são tudo jornalista. Nada. Então você volta semana que vem. Eu volto, vocês falaram, mas fico só meia hora pra não tomar também. Pena que você não ficou pra ver um monte de mensagem de cara que tá te elogiando aqui. Que cara semana que vem você. Ele não, vem. Se vai elogiar, ele fica mais meia hora. Eu fico 5 minutos, escolhe um, mas... Escolhe? Não, tem um monte de mensagem, chegou pro Pedro. Diz aí, não, pra não sacanear o Pedro, que ele precisa ir embora, lê só 200. Só. Tem 200. Não, por exemplo, o cara mandou aqui... Pô, vai tomar no caju, o cara mandou aqui, né? Que bonito. Uma presença dessas... Pedro, né? O Pedro tá aí. E o cara consegue ligar pra falar do São Paulo. O Pedro Cardoso é o cara. Vai falar de pato, velho. Triste, mas tô curtindo o programa e tô adorando. Ó, pergunta pro... Deixa eu colocar uma trilha aqui. Pergunte pro Pedro Cardoso se em algum momento pensaram em parar com a grande família após a morte do grandioso Rogério Cardoso, que era outro monstro do humor brasileiro. Pensaram em parar quando ele faleceu? Poxa, olha, isso foi realmente uma coisa muito triste, mas a gente não pensou em parar, não. Até porque, infelizmente, no mundo capitalista não existe esse verbo parar, né? Só existe o verbo andar, né? Porque tudo tem custo e tudo tem muito compromisso, a vida segue. Mas ele era uma pessoa muito querida. Olha, todo mundo acha que o Pedro Cardoso é só o Augustinho, né? O cara é um gênio, cara. Ele pertenceu ao grupo de teatro Asdrúbal. Trouxe o trombone... Vê se tá mentindo aqui o cara. Isso é mentira, mas tudo bem. Eu não vou... Foi premiado em curtas, no cinema, fez grandes filmes como O Homem que Copiava. E é o verdade. Que é isso, companheiro? O cara vai verdade. Além da TV. Tudo aqui. Verdade. Tá vendo? Tudo não, mas... E jogo é bola, né? Você não me vira jogar futebol. Isso é um brincalhão, né? Não tô brincando. Eu não estou brincando. Você vai falar que você era melhor que o Zico. Não, que o Zico não, mas eu jogava bola muito direitinho. Eu não tinha um porte atlético muito assim, poderoso. Não precisa falar isso. Era meio viu. Como o Bebeto. Que lembra um pouco o Sávio. A quem podemos, Sávio, o Sávio, jogar muito. A quem podemos perguntar para ver se isso é verdade? Levantaremos um dossiê da vossa vida. Pode perguntar ao Evandro Mesquita, que já me viu não jogar. Não vale porque vocês fizeram, vocês trabalharam junto 15 anos, não vale. Eu quero uma pessoa... O sonho da minha vida era jogar bola, cara. O sonho da minha vida era ser jogador profissional, juro. Eu gostaria de ter sido jogador profissional. O samba e o futebol são duas coisas que eu acho que constroem o Brasil. Se hoje você é um cara, já, um cara que é respeitado no mundo artístico, né? É. Se você pudesse mudar e ser um jogador de futebol, você tentaria? E largava isso tudo? Eu não sei, porque o teatro me dá muita alegria, mas eu gostaria de ser... Não, mas tem que pensar, ou vai ou não vai? Não? Não, então... No teatro eu posso fazer um jogador de futebol. Exatamente. Se você pudesse escolher um gol que você gostaria de ter feito na vida, de todos que você viu, qual gol que você gostaria? Ah, eu gostaria de ter feito aquele gol que o Pelé não fez na Copa de 70, que o goleiro o do Uruguai, que a bola foi, que o goleiro foi para um lado, aquilo é uma das coisas mais geniais. Que ele foi para um lado, a bola do outro. O drible. E que a Volkswagen, uns anos atrás, fez uma propaganda sensacional, que fez uma montagem. A bola entra. Aliás, o Pelé também é uma pessoa que a gente passou aqui batido, mas outra pessoa que construiu muito isso também é a minha paixão. Também? Ah, bom, você estragou a surpresa. Olha quem tá no telefone. Não. Ah! Essa você não tem na cartola. Olha se você prometer que você vem semana que vem. Não, o Pelé, cara, e um homem negro, entendeu? O Brasil tem que agradecer muito a população de origem africana, porque a gente deve muito a eles. Tudo de bom que o Brasil tem, se você olhar lá no fundinho, tem o sangue negro. No futebol tem muito. No samba, não preciso nem dizer, né? E música, nossa. Qual que, né, tem? E a gente ainda se dá o luxo de ser racista, né? Ô, tiver aqui, hein? Renan Furtado Teófilo. Pô, eu sou fã do Pedro Cardoso, sou fã dele duas vezes, cara. Parabéns pelo programa, simplesmente sensacional esse programa. E Mike, boa noite. Pergunte ao Pedro Cardoso sobre o Romário na política, o que ele acha? Gosto muito do Romário como político. Eu não sou entendedor de política, porque política é um assunto muito complicado. Mas tenho muita admiração pelo Romário. Gostava muito dele como jogador de futebol. Acho que ele foi um cara que jogou muita bola e tinha muita personalidade, brincalhão, debochado, né? Eu sou o cara, Deus falou que eu era o cara. Muito, né? E acho ele um bom político. Ah, tenho a impressão que ele é um bom político. Ô Pedro, você como torcedor rubro-negro dos bons, essa semana a torcida do Flamengo tá triste, né? Faleceu o Carlinhos. Lembra do Carlinhos Violino? Você viu muito o Carlinhos jogar também ou não? Lembra do Carlinhos Violino? Mas aí não dá. Peraí, de quando ele jogou? Jogou no Flamengo. O Carlinhos foi um grande jogador. Lembra do Carlinhos que foi treinador, foi campeão com o Flamengo? Segundo eu entendo. Carlinhos Violino. Não sei se tem essa informação é verdadeira. Mas quando ele estava saindo, abandonando o futebol, ele passou a camisa, ele deu a camisa pro Zico. Não, mas aí não dá. Eu tenho 53. Você viu o Garrincha? Eu vi o Garrincha no jogo de despedida dele, que foi alguns anos depois dele ter parado de jogar. Foi um jogo do Botafogo especial, foi um pouco antes da Copa de 70, se eu não me engano. Eu vi o gol do Pelé, cara. O milésimo gol tava no Maracanã. Quando tava lá? Tava lá, meu pai Maracanã? Me levou no Maracanã. Caraca, aquele gol velho. Tava lá. Eu tinha. Foi 69, não foi? 69. Não, 71. 69. Então, nasci em 61, eu tinha 7, 8 anos. Você vê um garoto de 7, 8 anos. Você tava lá no campo? No campo não, no, na arquibancada. Não, digo no campo. Não, eu não queria corrigir, perdão. Eu não queria corrigir. Acho que no campo, bom, se bem que entrou tanta gente naquele campo. Naquele campo entrou todo mundo. Você primeiro, vê, havia cento e tantos mil pessoas no Maracanã e o índice de violência era baixíssimo. Porra, o primeiro repórter a entrar pra entrevistar o Pelé na hora que ele fez o gol, com aquele tijolão em cima do rádio que era o GB, o Geraldo Blota. Era o Geraldo Blota. E tudo que ele falou naquele dia, né? Coisas históricas. Das criancinhas. Da preocupação que ele tinha ali com a educação das crianças. Entendeu? E hoje nós estamos vendo o que aconteceu com as nossas criancinhas e ninguém olhou. Ninguém olhou e agora querem baixar a maior idade penal. Eu não sei. Você é contra, Pedro? Eu acho que sou absolutamente contra. Outro dia o cara falou uma coisa muito certa. Olha o que é um lugar onde você põe um menor infrator. Vê se aquilo já não é um inferno. Vai lá ficar uma noite lá, dorme duas noites lá, vê se aquilo já não é um inferno. Eu acho que você não educa ninguém com ódio, sinceramente. Mas não só lá, como nos presídios. Atacar as consequências e nunca as causas. Isso, né? Aí, amigo. Você falou uma coisa que agora eu posso ir embora. Você falou que eu acredito. Tem que atacar as consequências e não as causas. Não, tem que Não, tem que atacar as causas, não as consequências. Você falou o contrário. É porque ele também falou que eu tava no campo, eu também posso errar. Lógico. Mas o que é isso? Você é convidado não pode errar. Não pode? Tem que atacar as causas e não as consequências. Mas o Brasil é sempre só as consequências. É tudo tapa-buraco. Aí dá errado. Carlinhos jogou de 83 a 2000 no Flamengo. Aí? De 83 a 2000? É. Caraca. Tudo isso? Perdão. 2000 é impossível. Perdão. Não, pode ser. Isso foi como técnico. Hoje eu se jogou até 69. Até 69. Até 69. Então pode ser que o. Mas não é o Carlinhos que foi técnico agora? Esse aí. Esse que foi técnico. Homem maravilhoso. Ele morreu segunda-feira. Ah, muito triste, não sabia. Eu fiquei super feliz quando ele ganhou um título pelo Flamengo. Isso. Ganhou um título. É, Carlinhos Violino. Um cara ótimo. Eu achava ele um cara ótimo. Gosto muito dessas pessoas que estão dentro do clube que vêm dali. Tô muito contra essa ideia do técnico salvador da lavoura, viu? Isso meio mentira. Não existe. Eu acho que é meio mentira. Eu acho que quem faz o jogo é os jogadores, é a organização das categorias de base. O que o amigo falou ali. As causas, né? As causas. Organizar o futebol do começo. Você acha que um dia ainda na tua vida você vai ver um time igual o Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adir e Zico, Tita, Nunes e Lima? É difícil, né, amigo? É difícil. Eu espero ver aí no Flamengo, mas é complicado. Difícil, né? É complicado. Era um timaço, né? É complicado. Acho que é impossível. É. Impossível. Olha, mas tá a seleção de 70 era uma seleção que a gente achava impossível de ser superada, e é impossível de ser superada. Mas a seleção de 94, que ganhou aquela Copa, era um time... Pra mim é de 82. Pra mim é a de 82. Eu sei, mas a de 82 é a do Zico, do Sócrates, daquela gente. É, uma coisa maravilhosa. Mas, olha, o Leonardo era um grande jogador, uma grande pessoa. Depois eu fiquei amigo dele, o Leonardo, lateral esquerdo, né? O Romário, o Bebeto. Ali tinha uma... Aquela seleção era muito Ninguém ganhou uma Copa do Mundo... Mas 82 tinha Leandro... Não, 82 era um espetáculo. Tinha Júnior, ontem mesmo a gente Oscar, tava comentando Falcão, aqui, né, Sócrates, Benjamin? Zico. Qual foi a melhor seleção? Porra, de 82 pra mim, 94? Minha geração, eu acho que 82 foi melhor. Pra mim, 82. Apesar de não ter vencido, eu não vi 70. Né? É. Eu também acho... Eu não vi 70. Cara, eu você vi pegar 70, uma com a outra... Cara, eu não 70 vi. Foi eu não, 70 eu não vi. Eu não vi. Era 70 poesia. Separa, né? O RG falou que foi mais ou menos, a gente fala dele. 70 separa. 70 é o quê? O Alconcur das seleções? Não dá. A história já mostra isso. Que seleção no mundo que você viu jogar 10. Com 4? 4 10. Ou 5? 4. O Gerson não era 10? Então. Era. Gerson, Rivelino, Pelé. Rivelino, Pelé e o Jairzinho. O Tostão não jogava Tostão. 10? Não, Tostão, Tostão não. Tostão não. Era o Gerson era 10? Gerson, Pelé, depois Jairzinho. Depois o Jairzinho foi 10 no Botafogo. 10, é, o Jairzinho no Botafogo era 10. É. E o... Rivelino. Porra. Bom, vamos você agradecer mesmo agora. Não, eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo tempo. Isso aqui vale dinheiro. Obrigado. Pedro Cardoso no estádio. Muito obrigado, amigos. É isso aí. Flamengo! Que legal. Pedro Cardoso legal. Participou aqui do programa. Bem, senhoras e senhores, antes da gente partir para ouvintes, o Benjamin vai vir com um recado de Honda aqui. Vamos lá, beijinha. Oi, amigo. Você tá aí no trânsito, parado. O tempo passa. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, né não? Lógico. Então chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida, hein? São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês, viu? Viu só como é fácil, não falei? Cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Então, chegou a sua vez. Agora você trabalha, você se mata em trabalhar, teu dinheiro lá tá contadinho, dinheiro suado de ganhar. Não vá fazer seu consórcio em qualquer lugar que você vê por aí. Consórcio, amigão, é Honda. Então não fica aí parado, não. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E o ouvinte, que ligar aqui no Estado 97 e falar a seguinte frase. Chegou a sua vez, consórcio é Honda, vai ganhar um boné legal pra caramba da Honda. É isso aí, um abração pro Fábio Tadone, pro Danilo Pisani e pra toda a galera do Consórcio Honda. É isso aí, beijinha, Consórcio Honda, Estádio 97, em nome de Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e se inscreva. Também em nome de Esser, construindo com valor, de Eliar, muito além da partida, vamos partir para ouvintes agora, 3284-7097, mais ouvintes participando, mais ouvintes no ar aqui, ó. Pegar um ouvinte aqui. Alô? O mano é muito chato, velho. Alô? Boa noite. Boa noite, quem fala? Sou chato, sou realista. Não sou chato. Fala o Jonas. Chato. Silêncio? Jonas realista. Do quê? Jonas da Silva Almeida. Jonas da Silva Almeida. E aí, Jonas? Tudo bem, tranquilo cara? Aí, beleza? Tudo bem, graças beleza. A Deus. Beleza. Quantos anos, Jonas? 28, Domênico. 2.8 hoje é legal, RG, hoje? Eu já não sei, mas ele falou que mora aqui, tá morando aqui, tá hospedado aqui? Ele falou? Não sei, não percebi. Ele não falou lá o meio da Santos? Ah, sensacional! Sensacional, salvou a hora. Sensacional, hein, Rio? Parabéns. Presta atenção no programa, idiota. Não idiota. Viu, né? Tá bom. Presta atenção no programa. É. E o bairro? Pô, aí vai pro Benji, hein? Jardim Colonial. São Mateus, pra vida. Jardim Colonial. Benjamin, se cair em São Mateus, ele senta jardim, na guia e chama a mãe. Sim. O único Jardim Colonial que eu conheço é São Bernardo. É, RG. Não, cara, tô em São Mateus. Liga pra mãe? Nossa! Não, peraí, viu o cara falando? Não, não, acabei não. De dar a deixa não, aqui. Não, não, o cara não, acabou não. De falar. Mas se o Benjamin estiver em São Mateus, ele senta na guia e chama falar? A mãe, velho. Posso falar? Tem Jardim Colonial em São Bernardo, gente. Ali é o motel, velho. Não, o motel é na Ricardo Jafé. Colonial Palace. É, ali o Colonial na Ricardo Jafé. Ricardo Jafé. Caminho, velho. Caminho. Não, é caminho. Põe caminho, bicho. Aqui na Paulista também é caminho. Ô, mano, seta pra direita, velho. É, RG. Seta que pra direita, tá pô. Tá bom. E o time aí, qual é, meu velho? Pô, tô Corinthians. Ah, Coringão, mano, é tudo nosso. É nóis, mano, é nóis. Ô, amigão. Fala aí. O Tite aí no próximo jogo diante do Figueirense, ele tá pensando em colocar o Marcial pra jogar junto com o Jadson, o Renato Augusto. O Marcial, só um segundo. Ô RG, os caras estão falando que eu tenho razão, que o Tostão jogava com a 10 do Cruzeiro. Ah, pode ser. Que eram 5-10, não eram 4-10, não. Então, com a 10 no Cruzeiro? Peraí, você me interrompeu aqui, que tô falando de Jadson, Renato Augusto e Marcial pra falar do Tostão. Porra! essas horas, o bagulho é louco, essas horas. Ô, amigo, então, ó, Marcial, Jadson, Renato Augusto, e na frente vai jogar possivelmente ali com Luciano, Malcom e Wagner Love. É time ofensivo, hein, velho? É pra vingar aquela derrota lá da estreia da Arena ali, que o Figueirense ganhou do Coringão por 1-0, hein? Poxa, cara, em relação à escalação, acho que toda alternativa nova que o Tite conseguir trazer aí é válida, né? Porque o time é um bom time, né? A gente percebe que tem alguns nomes ali que fazem jus aí a times que são mais estruturados aí, tipo o Inter. Uhum. Tem nomes de peso. Só que o time do meio pra frente ali não consegue render, né? Eu tenho acompanhado e visto o Renato Augusto jogando bem, né? Tá conseguindo fazer algumas jogadas, mas a bola às vezes bate lá na frente e volta. E aí fica aquele jogo chato, truncado, né? Mas eu acho que o Marcial é um time interessante, sim. Ah, cara, é complicado, mano. O Corinthians tá passando por um momento de dificuldade, é um momento aí de transição. As finanças do clube não estão em dia. O Corinthians ele tá tentando aí encurtar essa folha de pagamento aí para não gastar tanto. O Corinthians ele se desfez de alguns jogadores ali, recentemente aí o Petros, o Fábio Santos, o Guerreiro, o Sheik, enfim. Esses jogadores do Corinthians que saíram. Farão falta, amigão, ou você tem uma perspectiva de melhora agora no segundo semestre aí, com jogadores que estão vindo aí? Tá chegando o Rildo, a diretoria do Corinthians aí tá negociando com o René Júnior, pode ser que pinte o Théo Gutierrez, que é o centroavante do River Plate também. E aí, cara, fazendo aí um balanço geral aí, não é o programa do Gordo lá, mas fazendo um balanço geral aí da situação atual do Corinthians aí, o que você pensa? Você tá otimista ou você tá pessimista? Olha, nas últimas semanas aí eu tenho visto bastante a sua opinião e a do Benja, né? Uhum. São antagônicas aí nesse aspecto. Sim. Mas eu fico bem no meio termo, porque eu acho que o Fábio Santos é um jogador que eu nunca fui muito fã, mas eu acho que ele vai fazer falta sim. Acho que não tem um lateral ali pra altura, né? Uhum. Mas em relação ao Petros, mesmo, acho que ele tava lá pra compor elenco, já houveram aí polêmicas relacionadas a ele, que ele já queria sair, que ele queria titularidade, essas coisas assim me incomodam um pouco. Uhum. Então eu acho que o Petros não vai fazer tanta falta, não. O que eu não tô gostando muito desses reforços aí, né? O Rildo tava na Ponte Preta, não é isso? Isso. Destaque, né? O Rildo tá sendo disputado pelo Bayer, né? E o Corinthians conseguiu levar, parabéns. Porque ele quer vir pro time grande, né? Verdade, então, realmente. Então, ele veio pro Coringão. Mas amigo, eu não tô gostando muito desses reportes, não. Eu tô um pouco pessimista, mas aí pro segundo semestre, acho que o Corinthians vai ficar ali no meio da tabela mesmo. E por falar em reforços, amigão, pode ser que o Corinthians também traga um jogador que já jogou com a camisa do Timão, que é o Dentinho. Ele viajou pra Ucrânia pra tentar um empréstimo aí, pelo menos um empréstimo pro Corinthians. E pode ser que ele acerte aí nos próximos dias. É um jogador que te agrada ou não? Olha, mano, eu lembro do Dentinho quando ele jogou no Corinthians só. Nem tava acompanhando a carreira dele lá no Shakhtar, né? Uhum. E eu não sei como que ele tava rendendo no time. Em 4 anos ele fez 6 gols. Então, aí já fico desanimado já. Mas, pô, pra quem tá com o Luciano lá, o Wagner Love não tá conseguindo fazer gol, acho que é uma possibilidade interessante. Ô, amigão, a camisa do Corinthians é mágica, né? Que você mesmo diz, vai é que mágica, fato é. É mágica. Eu vejo a mágica no Romero, no Mendonça, nos caras, eu vejo. Eu, sem entrar no banco, sem comprovar a renda com a camisa do Corinthians, aprova um empréstimo de 2 milhões, mas, aí, velho. Sem você, mostrar o lerite. Você falou de dificuldade financeira. Ô, Dodozito, tô lendo uma matéria agora. Tô lendo uma matéria no Lance. O presidente do Guarani diz que nessa sexta-feira o Guarani fecha as portas. Você tá brincando? Não. Tá aqui, ó. Presidente do Guarani, Horley Senna afirmou que o clube pretende fechar as portas já nessa sexta-feira. Mas não ia vender lá. Você não tá na terceira divisão lá? Enfrentando sério, tá aqui no Lance. Enfrentando sérias dificuldades financeiras, independente do parecer da Justiça do Trabalho, favorável ao clube para garantir a verba do leilão do estádio Brinco de Ouro de 105 milhões, o presidente Guarani afirma que pretende fechar as portas nessa sexta-feira. Aí tem as palavras dele. Estamos aguardando uma decisão da Justiça do Trabalho. Queremos fechar as portas já nessa sexta-feira. A luz está para ser cortada, não temos dinheiro para comprar comida para o refeitório e não temos mais por onde buscar recurso. Aí ele fala, a esperança de se manter até que saia a guarda da adesão de justiça passa diretamente pelo investimento de algum patrocinador, mas que até o momento não apareceu. Então ele fala aqui, ó, nem que seja apenas na manga das camisas o patrocínio, já ajudaria, nos ajudaria a respirar por mais 2 ou 3 meses, que é o tempo para a decisão da justiça sair. Aí, Palmeiras, ó, cuidado, hein, Palmeiras. Palmeiras, ô trouxa. Palmeiras, ô trouxa. E Benjamin, é mais fácil fechar a tua cabeça e teu time do que o Palmeiras. Olha aí, meu. Olha Benjamin, aí o cacete, e o 10, o 10 do Cruzeiro era o Dirceu Lopes, viu? Não sei quem é a tua fonte aí. Não, cara. Não é minha fonte, os caras estão no Twitter falando. Não. Que o Cruzeiro, que o Tostão jogava com a 10. Pode ser que em algum jogo o Tostão tenha jogado com a 10, mas o 10 do Cruzeiro, na época que jogava com o Tostão, era o Dirceu Lopes. Olha, tomei um Tostão no treino hoje, hein? Tomei um Tostão aí. Não, você bateu no moleque lá. Eu bati hoje? Bateu no moleque lá. Mas o negócio é o seguinte, ô Benja, com relação a essa notícia que você acabou de ler aí, meu. Tá do Lancinete. Na boa, cara. Isso não poderia acontecer mais jamais. Jamais. Por mais que o Guarani tenha sido, sabe, administrado por pessoas que não são capacitadas. E foi, hein, mano? Pessoas ridículas ali que jogaram o Guarani nessa vala que o Guarani se encontra hoje. Mas o Guarani não poderia fechar as portas da região. A gente tá falando de um time que já foi campeão brasileiro. Lógico que não. Não sei se os empresários de Campinas se podem ajudar de alguma forma, fazer um pool de empresas ali pra tentar alavancar o Guarani. O futebol. Veja, alguma coisa precisa acontecer, futebol, cara. O Guarani não pode fechar as portas. Isso aí é o retrato de má gestão. Não de é só o Guarani, mano. Tudo bem. Chega uma hora que o Brasil hoje vive um momento difícil, não dá mais pra rasgar dinheiro. Ó, o Guarani português, não pode fechar. Eu não sei o que vai acontecer e não sei qual é o antídoto. O Guarani não pode fechar. Lógico, infelizmente não pode. Mas o Guarani, gente, já fechou faz muito tempo. É, Guarani, vou oficializar, é triste. Acabaram com eles, né? Não tem recurso. Os caras saqueiam os clubes e depois quer que as pessoas ajudem. Usa o clube, né? Em benefício próprio. O Guarani tem uma torcida, gente. É, mano, mas fazer. Em relação a isso que vocês estão falando aí, acho que o futuro do futebol brasileiro, né? Tirando aí os clubes grandes que já estão estruturados aí, os centenários da vida, eu acho que o futuro é esses clubes serem comprados aí por esses caras milionários aí dos Emirados, enfim. E os caras injetarem grana só pra gerar novos talentos aí pra levarem pra fora. Porque perspectiva mesmo, pô. Português aí, um time que eu sempre tive um carinho muito grande, vendo essa draga que tá, o Portugal não tá aí agora, né? Não, Portugal não. Uma pena. Mas... Ele foi lá ajudar a varrer o Canindé, porque não tinha funcionário, ele então, foi pra lá. E ajudar a varrer o Canindé com uma vela na mão, né? Porque os caras não tem energia de cavar direito. Então, é bem triste, e eu fico só imaginando que, por conta de todo o investimento que deveria ser feito, assim, a única galera que tem grana pra fazer isso não tá aqui no Brasil. Então, até uma iniciativa seria interessante dos comerciantes lá, fazer um rateio lá pra conseguir segurar o Guarani, mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Gente, que rateio, mas cara. Deveria, cara. Alguma gente, coisa precisa acontecer. Gente, mas que rateio. O Brasil tá vivendo uma crise sem fim. Os caras estão mandando gente embora, cortando o custo. Você acha que as pessoas agora vão pegar dinheiro pra botar em clube de futebol, sendo que em clube de futebol você põe o dinheiro? A gente sabe em alguns clubes o que acontece com o dinheiro. Mas é que tá, com relação a gente. Com relação a responsabilidade na administração, né, Benja? Acreditar que de repente tem uma pessoa ali de bem que tá interessada em levantar o clube e que vai. Uma pessoa de bem, não. Você está querendo dizer um bilionário? Não precisa que vai botar um dinheiro. Isso, Benja. Pode ser. Pra manter um time de futebol hoje? Pode acontecer o que aconteceu no Santos. A criação de um fundo gestor, RG, formado por pessoas capacitadas, pessoas que entendam. Porque não adianta o cara só entender de administração, o cara precisa entender de futebol também. Porque a partir do momento que o cara só entender de administração, ele sabe tocar uma empresa. Clube de futebol é um pouco diferente. Então você precisa encontrar pessoas ali que tenham essa capacidade de saber administrar, tá certo? Com os pés no chão, e pessoas que entendam de futebol. Cria-se um fundo gestor ali para administrar o Guarani, empresários colocam dinheiro nesse clube aí, RG, pra salvar o Guarani. Que aí chegue, talvez, aí um sheik, que chegue aí, talvez, aí um paquistanês, que chegue aí um etíope. Eu não quero, obrigado, hein, cheio de dinheiro. E que arque com essa consequência, cara. Porque, querendo ou não, gente, o Brasil, ele não pode admitir o fim do Guarani. Outros clubes, eu sei que estão falando, mas, pô, mano, o clube tal, ou outro clube, não sei de onde, também já fechou e aconteceu. Mas, gente, é o Guarani, é um negócio tão próximo da gente. É um clube campeão brasileiro, gente. Me mostre uma empresa que investiu em futebol e se deu bem. pegue o retrospecto no futebol brasileiro. O futebol brasileiro, os dirigentes do futebol brasileiro, nunca estiveram preparados para receber uma parceria. O reverendo Múcio, eles queriam o dinheiro. O Parmalat no Palmeiras foi bem. Eu vi depois no final o que aconteceu com a empresa. Mas aí, bem, mas foi bobagem lá. Uma corrupção então, na Itália que aconteceu ali, que fez com que fechasse. Mas, gente, lá, quando entrou no Palmeiras aqui. Gente, quando a Parmalat chegou no Brasil, os produtos que eles jogaram aqui no mercado, gente, era uma febre. Era uma febre. Não vem me falar que no Brasil deu prejuízo, porque não deu, Benjamin. Naquela época não deu. É que depois, lá fora, os caras meteram a mão na empresa lá e acabou acontecendo o que aconteceu. Mas no Brasil, quando eles chegaram, será o futebol foi uma porta de entrada e deu retorno fantástico pra empresa. Sim, gente. Retorno institucional deu absurdo. É óbvio que deu. Mas eles montaram, eles montaram um time forte e o marketing deles foi andando em paralelo a uma marca vitoriosa. Mas quando eu tô falando, gente, olha aqui, Hicks Mills, Banco Excel, Nation Bank lá no Vasco. Ah, não tem a Red Bull que tem investido no time de futebol? Tá aí subindo e tal. Só um minuto, isso é a empresa deles. O negócio é deles. É da Red Bull, é uma empresa. O time é deles. Não é investimento de terceiro. Não é ninguém que. A Red Bull não vai lá comprar o Guarani e falar, vou investir no Guarani. Poderia. Não. Ela não investiu no futebol? Provavelmente. Ela não inventou um clube de futebol? Provavelmente. E hoje que não tá na primeira divisão? Provavelmente ela quis inventar um clube, porque ela falou. Ela deve ter olhado o mercado e falou, nossa senhora. Mas Benjamin, eu vou botar dinheiro nos outros, eu vou administrar o meu negócio. Então. Mas o Guarani não é. Mas a Red Bull é uma empresa. O Guarani não é. Mas por que que a Red Bull, por exemplo, não chega no Guarani que tá quebrado e fala, ó, deixa que eu. Você sai daí, eu tomo conta. Porque eles não querem. Os caras não abrem mão. Porque eles preferem investir no negócio deles. Você não viu a Portuguesa? Lógico. Os caras não abrem mão. Não. Tá então, olha só, tem gente. Eu vou te falar, tá aí a consequência. Reverendo Mundo, não veio pra cá. O Guarani vai fechar as portas. Triste, concordo com o Mano, triste. E vai fechar, você acha que Guarani, não tem jeito, não? Domênico, o Guarani já... O Guarani não fechou as portas oficialmente. Há quantos anos você já não ama o Guarani? Já tá em coma, né? Você pega todos aqueles times tradicionais do futebol, os menores, a maioria sumiu. Cadê o São Caetano? Cadê o Bangu? Então eu sou o Caetano, que era um time de bancada por empresário. O Bangu não foi vice-campeão brasileiro. América, o Santo André teve uma época que era bancado por empresário. Os caras entram, faz o que tem pra fazer e vaza. E agora com essa lei aí da CBF, velho, vai ficar complicado, né? Porque prejudica, né? Jonas, você quer mandar abraço com alguém? Diga lá, meu velho. Quero sim, Dodô. Quero primeiro, né, na verdade eu devia ter feito isso no começo da ligação, mas eu quero dizer que é uma profunda felicidade estar falando com vocês aí, cara. Já escuto vocês há muitos anos. Liguei hoje mais pra tentar falar com o Peito Cardoso, que é um cara que eu admiro muito. Soletre, né? Peito Cardoso. Acho que um cara extremamente politizado aí. Precisamos de pessoas assim na nossa sociedade. Acho que ele mandou bem aí quando ele falou em relação da a redução da maioridade. Também sou contra. Acho que esse não é o caminho. Mas eu quero agradecer muito aí a todos vocês. Sou muito fã do RG, um cara super coerente aí. Muito mais fã velhinho. Do Dodô. Obrigado. Um palmeirense que eu gosto, né? Muito obrigado. Eu não gosto de todo palmeirense, assim. Os caras são sempre gente boa. Dá parabéns pra ele, que é aniversário da Domênica hoje, menina. Ah, mentira. Domênica é tua mãe, Dodô. Já falei. Domênica não, Domênico. Ele tá dando parabéns. Você fica quieto aí, hein? Senão eu vou falar da... Olha lá, hein? Igual homem. E é isso, eu queria muito falar com o Sombra, que eu também sou muito fã. Sombra? É o Sombra, dá um recado pra ele aí. Cadê o Sombra, hein? Onde tá o bebê? Tá sentado na porra da madeira! Fora da terra! Tá na madeira, tá na madeira. Acredito aí em ETs também. Queria discutir com ele qualquer hora. Mas fica pra outra oportunidade aí. Quero mandar um amo ela, né? Essa quarta-feira fria aí pra Isabela. Hoje tá bom, hein, velho? Hoje é dia, hein, G? Hoje é pra desenhar o coraçãozinho no vidro, hein? Aí sim, meu. Tá bom, Jonas, um grande abraço, viu? Obrigado, viu, meu velho? Parabéns aí pra todos vocês. Obrigado, tchau, abraço, tchau. Tudo de bom. Estádio 97, também em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo o slogan, chegou a sua vez, consórcio Honda, leva um lindo boné. Em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Cadê o Motinha? Não vai entrar o Motinha hoje? Tá frio? Ele mandou entrar logo, tá bombando, logo tá lotado de gente. E ele tá morrendo de frio. Tá com frio? Você tá com frio aqui, Dudu? Não, eu não tô com frio. RG, você tá? Eu não. Tô com frio. Ô, Landucci. Aqui tá bom, né? Ô, mano. Não, eu passei protetor 30 aqui de tanto calor que tá. Eu não sei o que ele tá reclamando tanto. Vai, tô gelado. Fazer ai, o quê, ai, tudo ele reclama. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Diz uma coisa pra gente. É. Tá aí já? Opa. Então eu falo depois. Você falou do frio? Vamos lá, falou de frio, vamos lá então. Pedágio sem parar do estádio 97. E aí, Motinha? Oi, Dodô! Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, Motelho. Ah, aqui eu tô no meio do calor dos ouvintes. Dá parabéns, ouvintes. Calor, soletrando calor. Calor, calor. Dá parabéns pro Domênico, o arrogante. Já me vem aqui, já falei com ele. Mas no ar não deu. Que os ouvintes têm que ouvir ele falar parabéns no ar. Mas já falou fora do ar, tá ótimo, tá ótimo. Não, é os ouvintes vão dar parabéns pro Domênico. Muito obrigado, não tem problema. Gostosa. Cala a boca. Delícia. Porra. Chega, chega, chega, chega, chega, chega, cala a boca! E a Domênica vai casar. É, fala aí. É, vai casar com você. Vai casar com você ou o cacete que vai casar? Eu gosto dela como amante, porque ela gosta de apanhar. Vou falar, vou falar quem vai apanhar aqui dentro já. Fala, Motinho. Estamos aqui em Moema, né? Moema. No pedágio está de 97 sem parar. Muito frio, né? Mas graças a Deus tem o calor. Dos ouvintes do estádio 97. Dos ouvintes do estádio 97, que beleza. É, eu ganhei chocolate quente. Ah, vem, né? Vem, isso aí, é. Tá. Então, vamos lá. Vai todo mundo participar rapidinho, né? Vamos lá, vamos lá. Tema, nome, abraço, sem falar palavrão, Tom. Vamos. Ah, muito boa noite. Aqui é o Sérgio Almeida. Um abração pro pessoal de toda a Zona Sul aí. Vai, Corinthians! Ó. Oh. Próximo. Olha o ânimo do mano. É o Leandro Rodrigues, de Osasco. Queria mandar uma moela aí pra minha esposa que trabalha no Sem Parar, a Karina. Olha lá. Um abraço pra todo mundo aí. É Sem Parar, velhinho. É Sem Parar. Não, Sem Parar. Então tá bom. Próximo. Boa noite. Neném da Americanópolis. Mandar um beijo pra minha esposa. É tava na Camurça, RG. E um abraço pra minha filha, Isabelle Melissa. E parabéns pelo programa. E o Motinha... um cara muito legal. É isso. Boa, aí, cartão pra todo mundo. Próximo. Bom, só um minuto, momento sem parar do estádio. Não tem esse três ouvintes, aliás, três, é uma pancada de ouvintes lá no Sem Parar. Na sequência, hein? Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Próximo. Fala aí, Dodô. Fala quem Marco é. Marco de Paula da Saúde, São Paulino. Aí, feliz aniversário, Dodô. Obrigado, meu velho. Tem faz um trabalho sensacional. Bom, aí. Muito obrigado. Manda um abraço pra minha mãe que tá te ouvindo aí, pedir pra ligar. Qual que é o nome? Ana Maria da Saúde. Ana Maria, um beijo pra Ana Maria aí, dona Ana Maria, tá certo? Aí, RG. Fala, velhinho. Vamos ela, vamos ela. Pra quem? Pra Aline. Aí, Aline, é hoje, hein, Aline? Vai ganhar um cartãozinho. Ganhou, hein, RG. Valeu. Obrigado. Velho. Próximo. Éder, Dodô. Um abraço aí pra vocês. Obrigado. Feliz aniversário. Boa, velho, eu obrigado. Amo ela aí, RG, pra minha esposa. Qual o nome dela? Patrícia. Ah, tá liberado, tá liberado. No frio os caras só pedem o... É só edredom em cima, só cartãozinho, hein? Tá liberado hoje, velho. Liberou, vai. Beleza, abraço. Obrigado, um abraço. Próximo. Oi, Dodô, aqui é o Gerson Fontenelle. Tudo bem, Gerson? Eu quero mandar uma moela pra Solange. Vai lá. E também quero mandar um chupa, mano. Chupa do nosso bem, apesar do seu aniversário. Um abraço pra galera da FESP lá. Domingo é São Paulo. Valeu, cara. Abraço pra mim também, cara. Valeu. É São Paulo que vai perder. Esse é o momento separado do estádio 97, meus amigos. Alguns ouvintes na sequência, hein? Baixe já o app Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular. Qual que é o próximo agora? Próximo. Opa, aqui é o Jason. São Paulo, tricolor. Ó, o Jason, velho. Ah, o Jason. Ah, é pro inferno. Minha esposa Simone. E um abraço pra galera da Catarina. Catarina. Volta pra baixo, Catarina, velho. Catarina. O último sexta-feira 13 com o Jason, Domênico Gato, ele morre amarrado dentro de um lago. No... É o último de todos? Acho que é. Mas ele morre mesmo? Oh, acabou? O Jason. Essa porra da maior confusão. O Jason. Parou na parte 75, não ouvi essa coisa. Jason, eu tenho a informação aí que o Paulinho não volta pro Corinthians. Você tem informação? Que o Paulinho deve estar indo para a China jogar no time do Filipão. Mas quem é a sua fonte? O Igor Mendonça me falou isso. Próximo! Eu não sei disso, não. Boa noite, galera. Boa noite, Domênico. Parabéns aí pelo seu aniversário aí. Obrigado, meu velho. Parabéns aí. Isso. Dá um salve aí pra todo mundo aí de Itaquera. O Lucão, meu parceiro Nilton, o Austin e a galera do time do Coroa, irmão. Abraço, irmão. Coroa é na Vila Guilherme, tô ligado. Alô, irmão. E o Amaral Babadoa também do. Esqueceu o nome da mulher, velho. Esqueceu o nome da mulher, velho? Aí acho que não ganha. Aí você não vai levar cartão. Ah, não dá, hein, RG? Meu Deus, hein? Porra. Ele esqueceu o nome da mulher, gente. Aí não dá, mandou um salve pro parceiro. Pô, como é que pode, velho, um negócio desse? Não pode esquecer, não. Só um cartão pra esposa aí, Silvia. Silvia. Ah. Ô, Silvia! Não, não é minha mulher, não, irmão. Na a mulher do cara. Não, a música do Camisa de Vênus. Não, mas é a mulher do cara, porra. Uma música bem estúpida, por sinal. Ah, é, mano? Você não gostou? É, não, legal. Acho... Eu tava na peneira, oi, tava peneirando. Isso é legal, né? Sua mãe se chamasse Silvia, você não ia achar nem um pouco bacana essa música. Legal, foi, certo, foi na estrada de ouro fino, de longe. Isso é legal. Isso aí chama-se o menino da porteira. Isso é legal. Vamos lá, momento sem parar. Tava figura de um menino. É, meus amigos do morreu pedágio, no estacionamento, no posto e até no táxi, sem parar em todo lugar, Motinha. Papai, todo boa noite aí, parabéns pra vocês aí. Aí, ô português, chupa aí, 780, é nóis, hein? Valeu! Galera, estão chupando, estão chupando. 780? Tá chupando, Faz a piroca. Ó, é bom demais, hein? Júnior São Paulino, parabéns. Polêmica! Ô, manda um abraço pra minha esposa. Sexta-feira de ela, ela está com a teta não, igual uma estalagnite. Vai ver que ele tem uma mãe igual a tua. Soleco, estalagnite. Estalagnite é de tem cima, uma mãe só. Igual a tua aí. Trouxa. É verdade, estalactite é de cima Mateus, e de baixo Jardim estalagnite. De baixo estalagnite. Vai. Adeus, Jardim Selma. Vai, Jardim Selma. Parabéns aí, Dodô. Parabéns, meu. Obrigado. É, um salve a toda a nação tricolor. E é o seguinte, um salve especial aí pra... Rapaziada da Vila Mascote, que trabalha lá no posto Norte. Valeu, Maguila. Valeu, é nóis. Obrigado, meu velho. Próximo. Valeu. Último, Domênico. Último da noite, vamos lá. Opa, Marcelo e Pelado. Parabéns, Pelados. Domênica. Domênica? Não sei pra quem ele falou. Responde pra ela agora, vai. Você olha pra mim? Mas não é tua mãe? Você é uma gostosa. Ah, a tua mãe aí que também tá aí, né? Ah, não, Domênico. Ué, mas... Então é isso, Domênico. O pedaço tem parado. Domênico é a mãe desse cara. Esse Lodúcio é bom demais, velho. Eu quero passar... Vai tomar um pau qualquer hora. Eu quero passar a minha língua até a bunda da língua da sua cara. Eu vou te dar... Pegar bem gostosa a língua de baixo pra cima. Eu pegar essa língua e enfiar no... Você vai ver onde eu vou enfiar ela. Ô, Domênico, não pode. O quê? Lógico que pode. Ô, Aguinaldo, hoje que é aniversário dele. Não, não, você passaria brigadeiro nos peitos? Deixa fechar o sem parar. Você respeita, respeita o patrocinador, hein? Nos peitos. Motinha, é isso então, né, Motinha? É isso, Domênico. Tá acabando aqui o peito. Você viu só? Você viu só que foi bonzinho, Motinha. Tô liberando você. 20 minutos pra acabar o programa. Obrigado. 20 minutos, RG. Obrigado. Valeu, Domênico. Não sabe como eu fiquei triste hoje. Então tá bom. Parabéns, Dodô. Abraço, obrigado. Depois a gente vai comer o bolo lá na casa do Dona Jamil. Vai, mano. Vai, só que você não foi convidado. Deixa eu só mandar um abraço pro taxista aí. O Oséias Maciel. Um abraço pro Oséias Maciel, taxista aí. Ele pediu, Benja, pede pro Aguinaldinho passar... leite condensado nos peitos. Não, sem Aguinaldinho pensar nada. Sem momento, sem parar do estádio, etc, vamos lá. Você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi pra comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, sem parar em todo lugar, até no táxi. É verdade, sem parar em todo lugar, até no táxi, meus amigos. Vamos agora, deixa eu ver aqui, mensagens, né, RG? Manda. Deixa eu ver aqui, mensagem. Só de parabéns hoje, hein? Hã? Só de parabéns hoje. Não, vai de qualquer coisa. Para com essas viadagens de que eu sou coerente, eu sou equilibrado. Aliás, bem lembrado, RG, bem lembrado. Não, não é viadagem, olha só. E teve um ouvinte que mandou aqui, eu precisava achar, rapaz. Olha, vou dizer pra você, não vou... O cara colocou aqui, achou um... No Wikipedia lá, meu nome? Já colocaram lá. Já colocaram lá que eu sou mais... É verdade, mano. É que eu preciso achar aqui, não sei onde tá. O cara desmoralizou é sério, o Wikipedia, velho. É sério. Eu não sei se eu vou achar aqui. Mas, Domênico, o pessoal do Micaelis lá e do Aurélio me mandaram um e-mail pra tentar incluir seu nome. Em significado de... Coerência? Não, mas não vou achar. Significado de coerência. Você permite, Domênico? Você precisa deixar uma carta com essa autorização e registrar firme em cartório. Aqui, tá aqui, ó. Aqui, Wikipedia, aqui, ó. Domênico, aqui. Não acredito. Aqui, mano, aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Eu não acredito. Ah, meu nome aqui, tá vendo? Mais conhecido por Domênico Gato, aqui, ó. Data de nascimento, tá certo? Domênico é um radialista brasileiro conhecido como, aqui, ó. O Benjamin que colocou esse apelido. A voz mais imparcial. do rádio brasileiro, em virtude da sua voz grave, marcante, e acima de tudo, sua imparcialidade futebolística. Tá aqui, ó. Mas, tá aqui. Os caras já sabem, mano, que eu sou o cara mais imparcial. Tá escrito aí, ó. Tá escrito aí, ó. Tá certo? Seja honesto, coisa que você não é. Como assim não sou? Quem deu o apelido de Domênico a voz? Mas eu acabei de falar. Ué, você não ouviu falando? Não, o RG tava falando comigo fora do ar, um assunto mais pertinente. É, você não ouviu, tá vendo? Tá vendo, RG? Você viu, Aguinaldinho, quem é a voz? Você está muito carente, menina. Quer elogios? Ô, RG. Essa sua bunda é linda, viu? Vou te dar um... Vou te falar, se você já pudesse, o que você falaria pra bunda do Dudu Aguinaldinho? Eu faria assim, guti, guti, guti, guti. Olha aqui, ó. Guti, guti. Vou falar já. Imagina a cena. Peraí. Eu não sei o que esse trouxa pega no meu pé. Ô, Aguinaldinho. É uma homenagem pra você. Aguinaldinho, o que você faria com a bunda do Dudu? Guti, guti, guti, guti. Posso ler aqui ou vamos ficar no negocinho do Aguinaldinho brincando com o Domênico? Nossa, tá chato isso. Eu vou chamar o Carsudo, é pra brincar. Aí vai ficar legal. Eu também gosto de brincar. Aí fica legal. Olha aqui, ó. Domênico é chato, velho. Amanhã é meu aniversário também. Parabéns ao André Guerreiro que mandou. Ah, mas André, você não tem programa em rádio, você não é a voz. Não, mas você não pode falar o cara quer se colocar no meu patamar que você. Não, mas não é meu patamar. Aniversário de Domênico Gato é uma coisa. Qual o problema que tem? Aniversário do André Guerreiro. Amanhã vai ter programa especial pro André Guerreiro. Hein, RG? Não. Com certeza. Puta, mas não. Eu vou dizer, viu? Mas o mundo tem umas coisas muito loucas, né, olha? Que o Domênico é louco. Não sou louco. Palmeirense? Não sou louco. Olha, você e o Bola, dois loucos palmeirenses. Dois caras. E vocês fazem aniversário no mesmo dia. Não, mas dois caras loucos, concentrados, tranquilos. É a mesma idade ou não? Não, mesmo. Não, não, acho que o Bola é mais novo que eu. Ó, parabéns pelo aniversário, parabéns a todos pelo programa. Ontem estive aí na rádio e foi ainda mais incrível no programa. Todos são sensacionais. Abraços, Sidney Vieira. Deixa eu ver aqui. Parabéns, muitas felicidades. Você é Oda, Rodrigo Maciel. Obrigado, Rodrigo. Todo parabéns, felicidade, o cara mais imparcial do rádio. Manda um abraço aí pro Luca da Pirani Corretora, Palmeiras fanático também, Charles Garcia. Quem mais? Lembrando, amigões, que o Guarani disputou a final do Campeonato Paulista de 2002. É verdade, hein, EG? Não foi muito longe, não. 2012? Três anos atrás, o Guarani disputou a final com o Santos, né? Disputou a final com o Santos, não é verdade? Quem? Guarani. Você vê, né? Gestão, é véio. Muito triste ver isso acontecer com clubes tão grandes em nosso país. O Guarani eu acho que não é um time grande, mas é um time médio, né? Que mais revelou grandes jogadores médio, de futebol, né? Campeão brasileiro. Pode ser médio, é. Médio, né, Rio? Lógico. É. Está no Exército Show de Bola. Hoje com a ilustre presença do Pedro Cardoso. Feliz aniversário, Dodô. E chupa pra você, mano. William do Santos Sampaio. Ai, pro inferno. Ah, quero dizer aos senhores o seguinte, que eu ia falar, que o Benjamin não deixou falar, que fomos para os pedaços sem parar, que eu falei... Não, eu tô brincando. Tá chegando a hora, depois de amanhã, mais conhecido como sexta-feira, chegou o dia, limusine. Já? Sexta-feira teremos aí a limusine. Tiraram mota da limusine. Ah, como assim tiraram mota? Não, o senhor me falou hoje. Mas ele não tá sabendo. Mas também ele não tá ouvindo, eu não sei. Tá, ele tá voltando agora. Eu não sei que Katsu... que o Mota aprontou. Ah. Que eu vi hoje sair a escala de fora? Sexta. Ficou fora? Tá fora. Tá fora da limusine? Aí eu fui plantar com o Sombra, eu tô com o telefone, eu vim pro programa, não sei. Mas justo ele que é São Paulino? Não, então, vai. Quer o tributo ao mito lá? Não vai. Você tá no estúdio. Ah, é? Engraçado. Sobrou um plantão no estúdio pra ele. Plantão. O Mota é o repórter oficial. Quando tem uma coisa dessa essa será, na rua, é verdade. A quarta edição do Estádio 97 Móvel será sexta-feira agora. Já escolhemos os três ouvintes que irão pegar uma carona junto com a gente. Você já entrou em contato com eles? Rogério Silveira Santos, Wagner Moribe e Edson Aguiar de Melo. Vamos sair da rádio, está no 97 rolando ao vivo durante todo o percurso e depois você vai acompanhar aí o tributo pro mito Rogério Ceni lá no estádio do Morumbi, hein? Lembrando que a limusine do estádio 97 tributo ao mito tem aí o apoio de Paris Vegas Aluguel de Limusines. Ligue 4306-3076 e também do Passaporte FC. Okay, certo? Certo. Eu tô vendo aqui uma notícia no Estadão. Aí, ó, RG. Estádio do América, aquele estádio Benedito Teixeirão, tá indo pra leilão nessa quinta-feira por 25 milhões. Também? Do América? É. Tá aqui, ó. Tô vendo a notícia aí. Olha aqui, ó. em sua última tentativa de salvar o estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, torcedores da América de Rio Preto conseguiram com que o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico acatasse um pedido para estudar o tombamento do imóvel. Com isso, os torcedores esperam afastar possíveis compradores estáticos que vão ao leilão nessa quinta-feira para pagamento de dívidas trabalhistas. Ô, gente, São José... único bem do América, se for arrematado, o estádio de futebol pode ser derrubado para dar lugar a outra edificação. São José do Rio Preto, gente, não é uma cidadezinha pequenininha, não, hein? Não, evoluiu bastante. São José do Rio Preto é, pô, puta potencial, mas velho. A torcida, mas os times do interior, eles mataram. Mataram os times do interior. Você tem um estádio, você não tem time jogando. Ferrou. Não tem recurso, não tem torcida. Né? Não tem campeonato pra jogar. Aí você tem hoje, as áreas são super bem, super valorizadas. Tá lá um elefante branco, os caras constroem prédio, shopping. É triste, não tô defendendo isso. É triste. Mas é o que fizeram, é as consequências das má gestões. É, não tem jeito. Ali, não, ô Domênico, na região de Campinas, onde tá localizado o Brinco de Ouro, cara. Ah. É uma região privilegiada, cara. Ali do lado só tem casona. É, bairro nobre. Ali é bairro nobre. Eu conheço. Ali é bairro nobre. Então, é verdade. É fazer, né? O quê, né? É fazer triste. Triste mesmo. Estádio 97, em nome também aqui de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Também em nome de Consórcio Honda, todo ouvinte que entrar no ar dizendo que chegou a sua vez Consórcio Honda, leva um lindo boné e tá rolando, hein? Tá rolando a nossa nova promoção. Categoria de base no Estádio 97, temporada 2015-2016. Temporada 2015-2016 da categoria de base do Estádio 97, RG. É o que Benjamin falou, hein? Se você tiver que fazer parte aí da categoria de base do estádio. Você faz o seguinte, você vai se preparando, traz um voodoo de cada um do programa. Você já é, vai, cara. Né? Vai que, né? Porque quanto mais a gente faltar, mais o cara joga, né? É, meu amigo, e olha. E é sempre o mesmo cara? Não, teremos, acho que, se não me engano, são três de cada equipe. Três caras. Melhor de três. Bom, mas que tá. Mas aí tem um detalhe também que tem a nosso favor, Benjamin. Não, mas tem um negócio também que eu quero exigir. Favor. Também tem o seguinte: você que quer ser da produção, também. Produção? Também. Tem que ter, não tem que ter, mano. Tem que ter, lógico. Ah, temos que escolher três caras pra trabalhar na produção, mas também. Mas a produção nunca faltou. Não, mas a produção é venenosa. É, por maldito, isso mesmo. Traíra. Sangue suga nos apunhalando. Essas ideias você acha que é de quem? É. Essas ideias. Outro dia eu vi o Bafão com sombra. É, eu sei, os caras estão assim, assar velho. Os caras não gostam de trabalhar. É. Os caras querem folga. É, os caras querem. Traíra. Então põe aí, produção também. Ó, aí fora. Tem alguém que gostaria de trabalhar na produção da rádio? Olha lá, olha quantos, mano. Olha mesmo, olha lá, Benidinho. Olha lá, Benidinho. É, bom, é o seguinte, como é que vai funcionar essa seleção aí da categoria de base, RG? É o seguinte, acesse no nosso site 97fm.com.br/base, preencha o cadastro. Nossa, tá ruim o som, tô vai vendo. Enviar um vídeo de no máximo 15 segundos vestindo a camisa do seu time e justificando por que você merece fazer parte do time de suplentes do Estádio 97. Quando de repente algum integrante faltar, folgar por fazer algum evento, alguma coisa, vai estar de férias de repente. Aí o que acontece? Esses suplentes serão chamados aí para defender aí seus respectivos times ao vivo aqui no Estádio 97. O legal de tudo é que vocês não estão perdendo. O legal de tudo é que são três caras. Se fosse um só, era perigoso, gente. Tem, não, eu. No três que é perigoso. Três? Eu acho que três. Porque, ó, Benjamin, presta atenção. São três, né? O A, o B e o C. Vamos supor que o A, ele fala assim: pô, eu preciso que o Benjamin não venha fazer o programa porque eu venho. Aí ele fica fazendo o seu voodoo. Só que tem um detalhe. O B e o C também vão fazer o voodoo do dele? A e o teu, porque senão... Estão fazendo é lógico, o voodoo, velho, cara. Porque senão também, não é verdade? Deixa eu abrir o microfone aqui do Vilelinha aqui. Fala, Vilelinha. Ô, Dodô, eu recebo esses vídeos. E aí? O time que tá mais chegando do Corinthians, ou seja, Benjamin. Benjamin? Não, e eles estão falando seu nome. É o Dico, que mais Benjamin falta. Duvier. Ah, é o que mais falta. Os caras rogando a praga pra mim, hein, mano? Benjamin. Nossa, Benjamin. É o que mais falta, velho. Benjamin, a partir de hoje, sem rachachana, velho. Esquece rachachana, velho. Benjamin, isso é complicado, porque isso é buço olho gordo, gente. Vamos para alimentar, mano. O cara às vezes tá desempregado e ele fala, velho, a chance que eu tenho é matar o Benja. Na hora que eu sair, Ah, mas que eu sou um beijo, vocês estão me botando pra beijo. Fora do programa. Que eu sou filha da mãe. A categoria de base é pra todo mundo, pra produção, Palmeiras, Santos, beijo. Mas tem uma coisa que vocês não entenderam. O beijo tá faltando demais aqui. Faltando tá teu pai. Agora é o pai. Faltando tá seu pai. Agora é o pai. Semana passada de 5 dias eu veio 2. 3. Olha aqui, ó. Quero dizer. Mantive a média. Só um minuto, vocês estão ficando nervosos de bobeira. De bobeira. Olha aqui, ó. A categoria de base do estádio é a temporada 2015-2016. Já acabou, vai vir outros caras. Tá, já mas esses caras ficarem com o aí nós cinco. 2017 não, nós cinco. Não, mas aí vem outros caras. Você leu o regulamento? Você leu o regulamento? Você leu aquela última linha? Você leu aquela linha que tá com letra minúscula? Se o cara for luneta, bom, você... realmente. Se o cara for realmente bom, ele fica. É. Ó, vou te falar. Eu não vou mais falar disso aqui. Não, deixa eu falar agora. Ô, Dodô. Ô, Dodô. Também não quero mais. A Cato tá anunciando com a gente aí. Eu falei, velho. Falei pra você. Fala mais isso aqui. Eu falei, não fica, não fica comprando essas ideias. Quer apostar que eu vou arrumar pra produção? Quem foi essa ideia, gente? Quem foi essa ideia? É, aqui. Você já ouviu falar o inimigo mora ao lado? É, rapaz. Não fica comprando essas ideias, velho. Fazer o quê, né? Tô falando pra você. Estádio 97 também vem em nome daqui, foi, mano? Só passar a informação aqui, Domênico, tá acontecendo o jogo aí, fechando a rodada aí do final de semana, que tá acabando hoje só. Nossa, isso parecia a Rádio AM agora. Alô, Domênico Gato, só pra dar a informação. Como é que é, mano? Da rodada que está terminando o final de semana, o Fluminense e Figueirense jogam no Maracanã. Essa rodada tá fechando, a rodada começou no final de semana, né? É, tá 0x0 Fluminense e Ponte, tem uma falta perigosa com a Ponte aqui, tomara que saia gol. Como assim? Tá 0x0 Fluminense a ponte e Ponte Preta. Cruzar. Fluminense e Ponte Preta 0x0. Mas é o último minuto aí? Não. Tá rolando o jogo, 23 minutos do primeiro tempo. Ah, tem muita coisa pra acontecer. O Mano falou de Fluminense Ponte Preta agora, parecia que tá jogando a final da Copa. Alemanha e Argentina. E tem jogo da Copa América hoje também. Hoje tá bom, né? Jogo bom. Hoje é... Quem que é hoje? Vai, não vou falar. Vai, é o Chile. Vai. Hoje é Chile e... Uruguai. E ó, Uruguai. Tá informado. Te ajudei. A Copa América também vou te falar. Esse jogo é bacana, velho. É igual o campeonato... Uruguai vai sair Copa América é igual o campeonato paulista. Tem 90% de jogo chato e ruim. Aí os clássicos, aí é então... Não, hoje começa, não. Hoje começa com a passada. Mas não é aquele jogo, hein? Jogo bom. Ah, não, mas é... É o Carlos Alberto? Mas é o melhorzinho, É o melhorzinho desses que vão jogar. É, o melhorzinho é sexta-feira. Ah, melhorzinho é sexta-feira, Argentina e Colômbia? É, jogão, pô. Ah, esse não é melhorzinho, esse é um jogo legal. Pô, o melhor jogo dessa fase é... Igual Corinthians e Ponte. Ah, mas você me perguntou, louco. Mas você falou... A Colômbia... Ah, pera só um minuto. Só um minuto. Roscado pra Argentina, mano. Também, ó, a Copa do Mundo também é assim. É um ou outro que é bom. Não é... É outra coisa, Benjamin. Ah, mas é pelo glamour, é pelo glamour. Não, mas você tem. Não, mas aí você pega a oitava de final, não. Ficou a Brasil e Chile, nossa. Não, mas aí tudo bem, mas Brasil, você pega... Brasil nas oitavas, você tá enganado. Você pega todos os grupos da Copa... Agora o Brasil pegou a lei, mas você pega todos os saraivada. Não, é história, mas foi um jogão. Você pega todos os grupos da Copa... Jogão pra eles, né? Você pega todos os grupos da Copa, tem sempre dois grandes jogos em cada grupo, e geralmente um tem o grupo da morte. Teve só um grupo que foi legal. Foi Uruguai, Itália e Inglaterra, não é isso? Então, e que acabou saindo pequenininho lá, Costa Rica. Que legal, quer saber? Aí Costa Rica que ganha dos... O Domingo, o RG tem razão. Por isso que é legal esse negócio da categoria de base. O Palmeiras... Não, legal porra nenhuma. Vambora, velho. Que legal porra nenhuma. É, Estádio 97, nome também... Não, nome... Pergunta se é de coração. É de coração que você falou? Acho que não. Não, né? Mas eu tô tranquilo. Eu também. Tenho meu horário aqui de manhã. Tenho meu horário de manhã, eu quero que se dane. Se eu perder aqui, eu tô de manhã aqui. E eu faço a voz padrão, vocês perderam, eu quero que vocês se dane. Estádio 97 em nome de Iliar, muito além da partida e também. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o C cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. É verdade, toda a família Esser, né? É, tive algumas mensagens. Ô, Dodô, aqui, mas... sabe quem faz aniversário hoje também? Quem? Olha só como o destino é bonito, cara. Riquelme faz, eu sei. Riquelme é. Domênico Gato. Eu. E o Wesley. Não pode ser. Juro pra você. O Wesley faz aniversário. Aí você vem todo pomposo e fala isso pra mim. Que engraçado, é irônico. Como assim, irônico? Fazendo o mesmo dia que você. Você tá louco? Muita coisa escrota. Tinha que fazer um escroto também. Hoje também é aniversário da cidade de Atibaia, 350 anos. Atibaia é legal. Pô, legal. Hoje é aniversário mesmo. De Rio Claro. Olha que defesaça aqui do Cavaleiro. Santa Bela vai fazer aniversário e o Corinthians vai jogar lá. O Corinthians dos aposentados lá. O Masters? É. E aí, rapaziada, só feras fazendo... Não, não é só feras. O Rudy acabou de falar que faz o Wesley. Wesley. Mas olha, fala que faz o Messi, o Riquelme, né? É, RG, é nós, manda um amo ela pra minha namorada, Nícia. Ô, Nícia, hoje é dia de Nícia, hein? Ah, sensacional, velho, sensacional. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. São José do Rio Preto é perto de Campinas, pelo amor de Deus, gente. São José do Rio Preto? É de Campinas? Claro que não. Como é que é o negócio? De helicóptero dá uma meia hora. 400 quilômetros pra frente, velho. Como é brincadeira, velho. São José do Rio Preto? Quem falou isso? Rio Preto é lá no Quinto, velho. Deixa eu pegar o ouvinte. São José do Rio Preto, perto de Campinas? Perto de Campinas ainda é Tuba, Salto, Itu. Mandou o nome. MC4A. Judiaí. Tá bom, ele conseguiu. O cara, o ouvinte tá louco. Rio Preto é perto de Campinas, pelo amor de Deus. Ele conseguiu, vai. Pronto, ele conseguiu. Chama atenção. Deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar esses caras pra lá. Pra poder meu falar Deus mesmo. Quem mais aqui? Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Onde é que tá o Sombra, hein? Abraço, Israel Brito. Onde é o Sombra, hein? Eu tô sentado na porra da madeira. Sombra tá envergando a peroba, velho. De novo? Sombra tá o quê? Envergando a peroba. Peroba é aquela madeira dura que não enverga, mas a Sombra consegue. Olá, boa noite. Mandem um abraço pro meu irmão Mauro Bá. Sou São Paulino, todos os dias do estádio aqui de Londres. Mauro Bá? Mauro Bá. Sérgio Tevernassi. É outro Bá. Ah, não que se for outro Bá também. É legal mandar pra categoria de base aí. E até com o mesmo nome, é legal, né? Porque categoria de Bá. Categoria de Bá-zi. É, não confunde, né? Domênio Gato, mais imparcial do rádio mundial. Muito obrigado, Winder. Ele já extrapolou também, né? Rodrigo Neves, a alternativa que o Guarani pode adotar para sobreviver é mudar de cidade, tal qual fazem os times falidos da NBA. A Arena Pantanal não tem time para jogar. Outra opção é São José dos Campos, que é a cidade que mais cresce em São Paulo e não tem time nenhum. Tem sim. Como não tem time nenhum em São José dos Campos? Tem o São José. Acho que tem. Tem um outro lá que estava na primeira ou na segunda. Mas o São José é o que está lá. Tem ali do lado do Taubaté, né? Tem sim. Vale do Paraíba. Esse aqui eu já li, deixa eu ver aqui. Wesley Ramalho, 25 anos de Itapevi. Dodô, escreve seu nome no Google e foi parar na página de imparcialidade. Olha só, tá vendo que beleza? Colocou meu nome. Os caras estão mandando um negócio no Wikipedia aí que você mentiu. O cara que mandou. Você mentiu, Domênio? Não, pera. Mandaram o Wikipedia aí, precisa ver se aquilo que se mandaram o teu não era um fake, não. O cara mandou pra mim. Você tá enganando os ouvintes. O cara mandou pra mim e eu abri o. Só um minuto. Porque os caras estão mandando que entraram no original. Não, o seu original. E é diferente. Fizeram um espelho. Quem tá no Wikipedia? Fizeram um espelho. Fizeram um espelho e mandaram. Não sei. Você é bem mau caráter mesmo, né? Mau caráter. Eu mostrei pro você, ó. Então entra aí. Eu vou entrar. Eu mostro pro você, eu sou mau caráter. Aquilo que o cara fez é fake, é um espelho. Ele fez um espelho. Então entra aí. Eu tenho que ler o que tá escrito aí. Mas cadê? Eu vou entrar. Eu não tô conseguindo entrar. Eu vou entrar, vou ver se eu acho. Todo mundo aqui viu. Todo mundo viu. Quer ver, mesmo? Ó, peraí, deixa eu ver. Peraí, eu vou entrar aqui. Vamos entrar direto, não nos fake. Lucas Rocha, Palmeiras e São Paulo, menos de 3-0 pro Palmeiras, eu nem comemoro. Abraço a todos. Ora, mesmo, se for um 0.5-0, tá bom pra nós. Não precisa de 3, não, né, Iga? Tá ótimo. Bom, acabou. Na 8 horas, acabou. Chega. Só mandar um abraço, Domênico. Pode? Acabou o programa. Pô, lógico que pode, mano. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Tomás, que tá fazendo aniversário hoje também. Tá lá no bar do Lagoa, na Vila Maria aí. Um abraço pra toda a rapaziada aí do Lagoinha aí também. Tudo nós, mano. Eu quero mandar um parabéns especial pro Domênico Gato, que é o Dori de Paixão, pro Bola do Pânico, parabéns, também, o cara nota mil. Boa, né? Só parabéns pro Bola. Tá? Parabéns sempre pro Bola, Dodô. E eu vou dar um beijo também pro Tony Johnny, Gel, que está ouvindo. E hoje eu vou bisuntar a Domênica bisuntar na tua mãe. Margarina. Tua mãe. Vou deixar você de bruxo e passar a margarina só. A frase do ano foi ontem, o Domênico falando pro Rui. Eu falo de novo, hein? O que você falou? Não. Chega, só uma vez. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso no rádio. RG, quem? Tua mãe é uma vadia. Não falei isso. Falou. Não falei. Jamais falaria isso. RG número 2, por favor, você sabe que eu não falei isso, RG. Quem é que ganhou o presente aqui do estádio do 97, RG? Jamais falei isso, você tá louco. Quem ganhou, eu vou dizer, mas quem eu gostaria que ganhasse, Papai do Céu, por muitos e muitos anos, é você, Dodô. Muito obrigado, muita saúde, muito obrigado. Muita felicidade junto com suas filhas, sua esposa, família. Curta muito o seu dia, porque você merece. Obrigado, RG. Obrigado. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Foi quem, RG? Para, trouxa! Vai ser meio possível. Jonas da Silva Almeida. Pô, Jonas, parabéns. 3 dias úteis pra passar por aqui. Paulista 1439, nono andar. E Dodô, parabéns de verdade. Obrigado, Rudi. Obrigado. Você merece, obrigado, mano. Obrigado. Tamo junto, Domênico. Obrigado. É nóis. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia 97. Muito obrigado a todos. Amanhã 5h30 tá de volta. Em nome de Esser, construindo com valor, BV Financeira, pensando em trocar de carro. O que foi, mano? O Bar do Lagoinha aí também, a galera aí na Vila Maria, aí todo mundo ligadão. Aí tamo junto, Tomás. É nóis. Valeu, Tomás. Mano. Em nome de BV, pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio Honda. Epocler, seu fígado reclamou. Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Amanhã tem mais. Estádio 97 às 5h30, vem aí o Night Sessions. Tchau, valeu. Programe-se. Energia Fitness. Com muita música pra você esquentar o seu treino. De segunda a sexta, 6 da manhã. Energia. Você já viajou em algum cruzeiro temático? Imagine você e sua família embarcando para a melhor viagem de suas vidas a bordo do cruzeiro temático mais incrível do Brasil. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo da joia mais luxuosa e de maior investimento da MSC Cruzeiros. O navio MSC Esplêndida. Uma verdadeira viagem ao passado. 72 horas de festa com os DJs do Energia na Veia. Revivendo o passado com os melhores hits dos anos 70, 80, 90 e 2000. E a atração convidada da temporada 2016 é a maior banda do Brasil. Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova ao vivo. Realizando um mega show na piscina do navio, cantando todos os grandes sucessos. Cruzeiro Energia na Veia 2016, a bordo do MSC Esplêndida. Venha viver esse sonho. Ligue agora mesmo na promoção 3624-9007. 3624-9007. Ou Lotus Travel 2896-4665. 2896-4665. E garanta já sua cabine a partir de 12 vezes de R$189 por pessoa. Atenção, mais de 50% do navio já vendido. Epa! Acesse nosso site e faça sua reserva online. NavioEnergiaNaveia.com.br. Cruzeiro Energia na Veia 2016. Governador Geraldo Alckmin. Aqui em São Paulo, o PSDB trabalha para manter os empregos e as obras em andamento. Por exemplo, no Rodoanel, onde estamos entregando o trecho leste e avançando nas obras do trecho norte, no contorno da Nova Tamoios, no litoral e nas obras de expansão do metrô e do VLT da Baixada. São quase 30 mil pessoas trabalhando só nessas obras. Em São Paulo é assim. Trabalhamos para defender o emprego e melhorar a vida das pessoas. PSDB São Paulo. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Galantis. Energia.

Night Sessions.

Night Sessions.